Ninja Geology Ships, or something like that. Mas foram feitas ou não? Eu conheci meu cursinho da faculdade, né? Então o professor fez uma baita equação na lousa, né? X menos integral de B, papapá, papapá, papapá, igual tanto. Ele falou assim, entenderam? Professor, entende tudo, menos uma coisa. O que é esse tal de igual? Bom, então hoje nós podíamos, eu queria refazer um pouco esse trajeto intelectual do Ferguson, sem muita referência às datas, à cronologia, tentando pegar mais ou menos a lógica interna da coisa. Porque a obra dele dá a impressão, às vezes, de vários começos relativamente independentes, não formando nenhum conjunto identificável. Mas, de fato, não é bem assim. Ele próprio exagerava o teor dessas mudanças e dessas rupturas. Muitas vezes ele impugnava coisas que ele tinha escrito antes, mas você vai ver, elas não eram tão ruins assim, e elas não são tão incoerentes com o que ele fez depois. A própria história das ideias políticas, que tem muita coisa que ele até me joga fora, mas o que é inteiramente aproveitável dentro do contexto do que ele fez depois. Foi uma pena que existe um livro que saiu agora, um livro que li um pouco, Eric Fellen. Pena que eu não pude ler quase nada, só li umas páginas. Formal lógico. Então é como se o direito ficasse separado da sociedade. Como a lógica normativa podia ser entendida como um objeto em si mesmo, sem nenhuma referência à substância histórica da sociedade em que esse sistema apareceu. Teoricamente você poderia pegar, dizer, o sistema jurídico de qualquer época ou lugar e considerá-lo na sua consistência interna como sistema como ordem normativa, sem levar em conta a origem histórica daquilo. Seria mais ou menos assim, como, sei lá, uma equação matemática. A equação matemática pode ter uma história, que tem alguém que pensou aquilo em determinado dia, pensou por alguma razão, etc, etc. Mas a estrutura interna da equação é independente dessa consideração histórica e pode ser examinada em si mesmo. E aí foi exatamente isso que o Kelsen fez. O Kelsen é o jeito de você examinar o sistema jurídico amputando dos fatores históricos, sociológicos, morais, etc, etc, conservando somente a estrutura lógica. Por outro lado, o ente espiritual é a sua abertura para algo que está além dele mesmo. Então, o indivíduo considerado na sua pura individualidade não teria vida espiritual alguma, seria apenas um bichinho. Mas ele chega até a vida espiritual pela abertura que ele tem. Em primeiro lugar, a abertura ao próprio Deus. Em segundo, a abertura, vamos dizer, aos demais espíritos do seu corpo. Quer dizer, o diálogo entre os espíritos, o contato entre os espíritos, é que forma o homem como unidade espiritual. E aí eu não vejo como negar que ele tem razão. Mas é, porém, a coisa também tem um outro lado, quer dizer, a abertura para com Deus é de uma natureza específica, muito diferente da abertura para com os outros seres humanos. Não é isso? É evidente que o indivíduo humano só chega a essa abertura para Deus através de informações que ele recebe do seu meio ambiente, quer dizer, ele tem uma formação religiosa, tem uma educação religiosa, tem os símbolos depositados na cultura, tudo isso sugere para ele uma outra dimensão, ele acaba tendo uma abertura para com Deus. Mas essa abertura não é da mesma natureza da abertura que tem com os indivíduos, mesmo porque ela pode, em seguida, retroagir sobre esse indivíduo e criar um hiato de inútil. Você dá uma vida que o mundo é colocado na vida como um desinibido da alma, do mundo, não no sentido físico, evidentemente, mas no sentido exatamente do mundo social. É através deste mundo que o homem chega à experiência religiosa, mas em seguida ela retroage sobre ele, colocando frequentemente em oposição a esse mundo, de tal modo que o diálogo com Deus se torna uma força formativa independente da influência cultural do meio. Por exemplo, alguém tem que ensinar você a rezar, mas a partir da hora que você aprendeu, você não depende mais de quem te ensinou. Pode ser um padre, pastor, rabino, sem ele você não chegaria nisso. Mas tão logo você aprende a rezar, você volta as costas a quem te ensinou e você reza diretamente a Deus. De modo que nós teríamos que admitir aí, contra o Urbano, a existência de uma individualidade substancial que é garantida por Deus e não pela sociedade. Mas ele não está levando isso em consideração. A perspectiva dele é exclusivamente sociológica e, para ele, a sociedade é mais real do que esse indivíduo. Quer dizer, ele é uma espécie de, usando os termos do Carpaccio, entre nominalistas e realistas, né? Ele seria um realista ultra-realista. Quer dizer, o conceito universal da sociedade predomina, ele tem uma realidade independente dos indivíduos que acompanham. E esses indivíduos, por sua vez, não existem fora da sociedade. Né? E é claro que isso não tem solução, porque essa contraposição, essa questão levantada por o predomínio ontológico do indivíduo da sociedade não tem solução, porque é um problema que se coloca dialeticamente. Não temos. Ou seja, o indivíduo depende da sociedade, mas na medida em que ele absorve o que a sociedade lhe ensinou, ele de fato transcende. E é provado simplesmente pelo fato de que ele pode mudar de uma sociedade para outra e incorporar outra cultura completamente diferente. E pode fazê-lo por vontade própria. Não é isso? E não só isso, mas ele pode abrir um diálogo direto com Deus que o tornará um sujeito completamente estranho ao seu meio. Mas se você imaginar, por exemplo, São Francisco de Assis, é claro que ele chegou, né, até a religião pelo aporte, pela ajuda que recebeu do meio. Mas em seguida, dentro da sua experiência religiosa, ele recebe de Deus orientações tão diferentes daquela vigência do meio, que ele se torna um pouco estranho. Então não se pode negar a existência autônoma do indivíduo desde que a sociedade tenha lhe dado a condição de crescer dentro dela. Ele cresce dentro dela, mas ele cresce para fora dela. E isso é necessariamente assim. Então existe um elemento, quer dizer, conflitivo, né? Não podemos dizer que ele é um conflitivo, existe uma colaboração e um conflito ao mesmo tempo. Então, é o que a Freud chamaria uma tensão. Né? Entre o indivíduo e a sociedade existe uma tensão. De qualquer modo, para que o estudo da sociedade se constitua como ciência, é necessário que o seu objeto, quer dizer, a sociedade, tenha alguma existência por si que possa ser identificada. É exatamente disso que o Freud trata no seu primeiro trabalho notável, que é essa. Isso se chama interação e comunidade espiritual, que é a sua tese de dissertação de conclusão do curso em Viena, sob orientação do Hans Kelsen e Otmar Spahn. Deixa eu ver a data certa. Foi apresentado em 1922. Eu a considero como um trabalho de altíssimo valor. Note que o Weber, dessas lições que ele aprendeu com o Spahn, ele vai tirar uma uma conclusão que permanecerá, Anderson, como preceito metodológico pelo resto da sua vida, que é o indivíduo humano, ele é um ente aberto para uma realidade espiritual que transcende. Tanto no sentido da abertura para com a cultura e a sociedade, quanto na preocupação a Deus. Então, quer dizer, a individualidade humana não pode ser considerada um todo fechado, finito. Na verdade, só pode ser considerada como um todo fechado, finito, desde o ponto de vista de Deus, no sentido da pelcão de uma forma eterna de eleição. Quer dizer, existe uma individualidade fechada a partir do momento que o sujeito é fechado com a caixão de fogo. Quer dizer, nada mais pode ser acrescentado, é porque ele não tem mais interação. Na verdade, tem uma interação com Deus, mas não com ele. Certo? Só nesse sentido é que a individualidade humana é fechada. Fora disso, né, ela é algo que está em permanente formação através de uma rede de relações tensionais e dialéticas com o meio social do ano. Quando foi vai para os Estados Unidos e lê William James. William James tem um trabalho que chama Existe a Consciência, no qual ele diz que essa relação sujeito-objeto, né, ele diz que a consciência não existe como coisa, existe apenas como uma possibilidade que se atualiza dentro de uma relação. De tal modo que a relação predomina sobre os seus componentes. Esse mesmo tema será depois examinado pelo Luiz Alberto com muito mais figura, muito mais detalhe, mas o Vernon leu o Luiz Alberto, não é que ele segue essa discussão até esse ponto e ele incorpora essa coisa do Armando Spano, quer dizer, do indivíduo como abertura, né, e a ideia do William James da relação como algo que precede a autodefinição dos seus componentes internos. Está entendendo? Quando ele vai, então, para os Estados Unidos e tenta, se coloca esse problema, vamos dizer, que ele chama da forma, né, da mente americana, ele está então tentando aplicar essa nova experiência, o que ele aprendeu ali com o Otto Spano e com usar ali esses conceitos como ferramenta descritiva. Mas é claro que a própria experiência que ele está tendo nos Estados Unidos introduz novos elementos metodológicos, entre os quais aquele que eu assinalei ontem, que é a necessidade de você trabalhar apenas em cima de documentos autoexplicativos. Eu li aqui o próprio do Gregor Seba, que eu vou ler de novo. Nada será admitido que não encontre a questão na linguagem, e numa linguagem particular, a linguagem teorética que ordena racionalmente um campo para torná-lo inteligível. Quer dizer, o que o Hegel vai tornar inteligível é uma série de esforços prévios para tornar o mesmo fenômeno inteligível. Quer dizer, essas várias tentativas de tornar a experiência inteligível serão, por sua vez, submetidas como conjunto a uma nova tentativa de ordenação geral. E é isso que o Hegel sempre fará. Quer dizer, ele vai ver várias tentativas da experiência se auto-explicar, ele vai concluir necessariamente que toda experiência, ela em si mesma, ela é auto-expressiva. Quer dizer, não existe experiência muda, não existe experiência sem significado para si mesma. Porém, somente uma parte desta auto-explicação da experiência é registrada em documentos. Para que todo mundo que fez alguma coisa tinha alguma razão para fazer e se auto-explicou aquilo de alguma maneira. Tá certo? Porém, nós não temos todos esses documentos. Tá certo? Então, vamos dizer que desde a ação individual mais aparentemente espontânea e aparentemente imotivada, tá certo? Até os, grandes projetos de ação histórica, né, que partem de um exame teorético, de uma teoria completa, de uma formulação ideológica e de uma organização premeditada, em tudo isso existe sempre o elemento da autoexplicação. Né? E é em cima desses elementos de autoexplicação que o Wagner vai trabalhar, utilizando aí também a ideia do Aristóteles de que o material para o exame dialético são as opiniões dos sábios. Quer dizer, não são, vamos dizer, as ideias e reações tomadas na sua, estado cru. Já precisa ter tido alguma elaboração prévia para que o cientista político ou sociólogo possa trabalhar em cima disso. Ele não trabalha em cima diretamente dos fatos, mas da auto-interpretação que esses fatos tiveram nas palavras dos seus agentes. Aparecendo aí então a distinção entre o discurso do agente e o discurso do cientista, que agrupa, reordena e tenta tornar inteligível o conjunto autoexplicativo. Ele exclui aquelas cuja autoexplicação não está documentada. Certo? Olá. Esse método é semelhante ao que o Aristóteles faz quando ele reúne as constituições e começa a compará-las? É daí que eu estou incluindo? Não sei se nesse caso específico se aplica isso. Não, mas as constituições em si mesmas, o Wagner não aceitaria como documento. Teria que ser, vamos dizer, uma exposição de motivos. As constituições já poderia ter uma exposição de motivos. Então, raciocinar não em cima da Constituição como fato bruto, mas da exposição de motivos. A partir, vamos dizer, dessa coleção de documentos autoexplicativos, ele busca um negócio que são as linhas de significado que permanecem constantes. Isso é exatamente o que eu estou procurando fazer com o negócio do movimento revolucionário. Quer dizer, pegamos o que os próprios agentes dizem e vemos quando esse significado que eles atribuem a determinados símbolos ou fatos se repetem ao longo do tempo. Aparece na boca de vários agentes. Então você descobre uma linha temporal de significado. E aí você está trabalhando realmente num terreno firme. Quer dizer, você não está interpretando nada, você está apenas, né, reunindo os elementos permanentes do período, não por um motivo acadêmico, mas pelo desenrolar do fato na Áustria e na Alemanha, quando surge esse problema dessa ideologia de massa. Quando, por exemplo, ele cria o conceito das civilizações cosmológicas, é exatamente por este mesmo método que ele faz isso. Ele arranja documentos, onde a ideia, vamos dizer, da sociedade como incorporação, para de transcrições de textos egípcios que vão mostrando isso. Quer dizer, a sociedade é um todo fechado que abrange o universo inteiro, dentro do qual estão inclusive os deuses. Existe uma hierarquia interna na sociedade, tá certo? Mas a sociedade não está submetida a nada, não é que a sociedade siga o cosmos, não, ela é o próprio cosmos, ela é uma continuidade natural do cosmos, ela não está obedecendo uma lei que acontece, ela é a própria lei, né, natural, expressa em termos sociais. Tá certo? Oi. Isso funciona assim para toda a sociedade cosmológica? Eu fico pensando nessa própria limitação metodológica do império, para que ele possa estudar tão grandes impérios cosmológicos, o Império Egípcio, o Mongol, mas ele não tem acesso, pela falta de documentos, a sociedades tribais, tribos índios, que num momento muito pequeno estão em contato com os documentos, formas. Nada impede que você encontre algum documento auto-explicativo ali. No mínimo você pode pegar um pajé do antigo e entrevistá-lo. Mas ele não chega a lidar com as diferenças entre as sociedades cosmológicas assim, nesse livro, porque parece que elas, em alguma medida, são muito diferentes ou não. Não, a diversificação é imensa, mas o que tem em comum em todas elas, onde ele pega essa linha de significado, é exatamente a inexistência de diferença de sociedade e povo. As sociedades de povo são, de certo modo, a mesma coisa. A sociedade é o cosmos em miniatura, mas é o mesmo cosmos aí. Então, ela não é baseada no cosmos. Ela não copia o cosmos. Ela é o cosmos. Ou apenas considerada uma outra. Não existe nada fora dela. É isso justamente o que o Weber documenta. Sem se preocupar muito, eu vou dizer, de esclarecer as diferenças entre as várias. Eu acho que esse ponto está bastante claro. Existem muitos outros trabalhos que vêm na mesma linha. O Dom Brunes nela, a descoberta do espírito, ele vai mostrar justamente a ruptura entre o espírito humano começa a existir em um certo momento. Existe até um psiquiatra, o Julian James, que eu não sei se o Pedro leu isso aí, não vi mencionar o caso ainda, mas ele leva essa ideia às últimas consequências, dizendo que até uma certa data os homens não tinham consciência. Quer dizer, eles eram como sonâmbulos, ou como hipnotizados, que repetiam, ouviam o discurso dos deuses e repetiam. Não é como eu dizer, seu próprio cosmos, seu fala, as próprias forças cósmicas falavam pela boca deles. Né? Então, quer dizer, esta separação que permite ao indivíduo dizer um eu, de usar a palavra eu como uma coisa distinta, não havia nada. A gente identificava, claro, com a individualidade física. Mas não se conseguia, assim, mesmo com uma consciência separada do corpo. Isso que você está descrevendo é o processo de diferenciação dos símbolos. Não, quer dizer, o processo de diferenciação dos símbolos expressa isso, que não é o próprio processo de diferenciação dos símbolos. É através da diferenciação dos símbolos que você percebe que isso aconteceu. Então, você vê, a individualidade física os homens já tinham nessa época. Nessa época. Exatamente por isso, o ser humano ele tende, há mais de alguns dias, se definir como individualidade separada. Quer dizer, ele tende a criar uma consciência que esteja, para ele, identificada com a sua individualidade física. Mas isso não acontece desde o primeiro momento. Então, isso quer dizer que certos elementos que para nós são óbvios, como o negócio de direitos da pessoa humana, então isso aí era inconcebível. Até a distinção que nós fazemos entre o que é mitológico e o que é histórico também era inconcebível. Quer dizer, Júlio César, ele afirma literalmente que ele é um descendente carnal da deusa Vênus. Você quer dizer que Vênus existia em carne e osso, era uma deusa, mas existia em carne e osso, e teve descendentes, provavelmente em outros lugares. Não é isso? Então, mas veja, para Júlio César essa distinção não estava clara. Ela só é possível a partir, vamos dizer, do surgimento da consciência individual responsável. Responsável não perante a sociedade do povo, não como parte da sociedade do povo, mas como uma individualidade que tem, vamos dizer, uma existência substancial por si perante Deus. Perante um Deus que, por sua vez, também não está identificado com o povo, mas está colocado para além dele. Quer dizer, a individualidade, o eu no sentido moderno, só é possível depois que surge, que é o 1600, 1700, aparece com uma concepção mecanicista do corpo. O corpo é visto apenas como se fosse uma máquina, uma coisa totalmente sem vida própria. Você vê que ele foi totalmente esvaziado do seu significado. Não só ele foi desdivinizado, mas ele foi desvitalizado. Então você entende que quando surge mais, muito mais tarde ainda, esse negócio foi como o culto de Gaia, ou essa mentalidade ecológica, mentalidade holística, então, é de certo modo uma tentativa de reencontrar uma relação com o cosmos, né, e resgate algo das antigas civilizações cosmológicas, mas nós não temos os meios de fazer isso. Porque a relação do indivíduo com o cosmos também não é direta, é uma relação que se dá através da sociedade. E se a sociedade não tem nela mesma, dizer, instituições, símbolos, etc., etc., que permitam este diálogo, o que acontece? Você vai usar os símbolos e valores de uma outra época. Como, por exemplo, astrologia, alquimia, etc. Eles são resíduos de outras sociedades. E você tentará criar uma relação direta, né, a partir, digamos, do seu erótico, etc. Mas você está, evidentemente, você está enganado. Aquilo não vai corresponder mais exatamente, você não tem mais o vocabulário social para estabelecer aquela relação. Pois é, todo o simbolismo astrológico que nós temos, certo? É o simbolismo de uma outra ordem social. Não é isso? Quer dizer, quais seriam as equivalências astrológicas, quer dizer, na era industrial? Não tem. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que alguma relação entre o indivíduo efetivo e o cosmos, ela existe. Ela existe, mas ela não tem mais como se expressar. Quer dizer, isso aí é uma multidão de problemas que não tem, não vejo solução para isso. Isso é uma coisa que só muitas e muitas e muitas gerações pensando nisso podem se orientar. Isso, né? Então, você, quando você vê que a astrologia, o símbolo astrológico, você diz que os planetas regem, né, tais ou quais domínios da realidade, regem uma região do globo, uma área, um local da Terra, regem um órgão do corpo humano, rege certas atividades, quer dizer, você tem de fato uma relação monárquica ali, né? Ele também impera sobre aquilo, né? Sobre aquela área, quer dizer, como um rei, quer dizer, isso expressa o quê? Você está definindo uma relação supostamente natural, que é o planeta, quer dizer, entre um órgão físico, uma entidade física que é o planeta, e outra entidade física, que é o lugar da Terra, um órgão corpo, através de um vocabulário social. Uma sociedade monárquica. Agora, quando já dentro do contexto moderno, um astrólogo, né, ou um anti-astrólogo tenta entender isso aí, ele está mais ou menos deslocado, porque ele não tem a mediação social, não tem o vocabulário social. Ele tem figuras de linguagem de outras épocas. Ele vai tentar transformar para a sua situação. Mas que pode complicar a coisa prodigiosamente. E todo esse negócio ecológico também, quer dizer, os caras estão tentando restaurar uma relação orgânica da sociedade com o meio cósmico. Mas para isso, o que eles fazem? Eles puxam elementos simbólicos e mitológicos de outras épocas e vestem com eles o conhecimento científico que nós obtivemos por meio completamente diferente. É isso. Eu me lembro, por exemplo, que eu estou num livro muito interessante de um biólogo que se chama Joel de Rosnay, que ele vai descrevendo o ecossistema. O ecossistema se compõe de uma litosfera, que é uma esfera liberal. Em cima dessa litosfera você tem uma biosfera, é isso? Eu não lembro dele como é o negócio, mas ele vai fazendo uma divisão em quatro, que imita a estrutura dos quatro elementos da física antiga. Então você vê que nessa ideia dos quatro elementos, você já tinha, de certo modo, compactada a ideia do ecossistema, como o cientista descreve agora. Tá certo? Mas a simples noção de ecossistema, quer dizer, é uma noção criada por uma ciência específica, é isso? E não um simbolismo geral, como o mundo cultural e o mundo natural. Tá certo? E do diálogo desse cientista, você vai ter uma concepção holística, quer dizer, você vai costurar tudo que foi separado antes. Você vê que é uma coisa quase impossível. Esse aí já é um dos elementos que ele poderia ter uma crise espiritual fora do comum. Por outro lado, você veja, essa concepção holística, ela também tem de servir a um projeto político imediato, que é a formação do governo mundial. Então, olha, vamos, né, como se o político espremesse, os cientistas, olha, produz logo essa aí, a nova religião cósmica aí, para a gente poder criar um governo mundial, pô. Onde presta com essa coisa, entendeu? Olá. E hoje? Está dizendo, então, que não é possível recuar realmente em estágio mais diferenciado para um mais compacto? Não, realmente não é possível. Isso aí só uma intervenção divina. É o que o governo está falando, você não recua para o Estado, né? Você recua para o menos diferenciado que existe na situação presente. Está correndo, mas acontece que na situação presente, você tem, de certo modo, na sociedade, você tem todas essas várias camadas, todos esses vários graus de diferenciação, eles estão presentes de alguma forma. Como variedades individuais. Você está entendendo? Quer dizer, você vai encontrar desde o cientista materialista até o macumbeiro, estão todos aí, todos presentes. Mas são variedades individuais. E disso aí, o que que tem, vamos dizer, validade social? Porque cada um tem um pouco. Porque a autoridade social da ciência, ela também é limitada. Pelo simples fato de que existem pessoas que preferem seguir a macumba antes da macumba do que a ciência, então a autoridade da ciência não é tanto assim. Mas, além do mais, existe o fato de que dentro da própria composição da ciência existem elementos do ocultismo que foram absorvidos e camuflados. Então, você vê o tamanho da confusão. Como é que funciona, então, um caso como o dos bantos que você narrou no jardim, em que parecia, do jeito que eu li, que havia uma de diferenciação, um acesso a certas coisas que, de repente, se contraíram num culto cosmológico? É mais ou menos essa história que você está contando lá, não é? Não, o que ele está contando é a história, vamos dizer, de uma tribo específica, que, de repente, ela sente que Deus se retirou do universo. Então, quer dizer, ele não é mais encontrável naqueles símbolos físicos que antigamente podiam ser decifrados para captar a voz dele. Você decifra os símbolos, eles não falam nada. Está compreendendo? Então, hoje em dia, nós estamos mais ou menos assim, perante a natureza, quer dizer, os símbolos naturais já não nos dizem nada, mas eles podem ser recuperados, vamos dizer, como figuras de linguagem literária. Mas se são linguagem literária, você não acredita realmente nela. Ou você acredita daquela maneira ambígua, como você acredita numa peça de teatro. Só acredita enquanto, né, a peça está sendo encenada. Baixou a cortina, você não acredita mais. Então, em tudo isso aí você vê que na sociedade contemporânea há uma indefinição tremenda quanto a esse ponto. Ninguém sabe o que fazer. Agora, justamente por causa disso, porque você tem todos esses simbolismos das várias épocas, né, de algum modo presentes, é por isso que é possível trabalho como esse do Eric Perret. Então, você pode tentar restaurar a sequência das ordens. Você vai no fim, você vai descobrir que não há uma sequência. Porque há uma sequência até uma certa data, depois a coisa. Inclusive a reação dos próprios religiosos. Por outro lado, esse religioso também, você não pode esquecer que a medida que as gerações vão passando, eles vão incorporando elementos da cultura contemporânea e eles próprios acabam sendo afetados e ignorados sem perceber. Então, a situação atual é uma na qual todos os elementos estão presentes, tá certo? E você não consegue captar nenhuma ordem inteligível entre eles. Então, quer dizer, nós estamos no meio do caos. Então, não existem três ordens, existem duas ordens e depois tem o caos. É assim que eu veria a coisa. E se você disser, e o Eric Ferreira, eu acho que ele morreu sem saber isso, ele também não sabia. Ele estava simplesmente tentando elucidar o que aconteceu. Agora, o fato é o seguinte, ele foi o sujeito que colocou o problema da ordem como encarnação da verdade. O problema que ele chama de representação existencial, isso ele colocou. Esse conceito continua útil para a descrição toda a mudança histórica da civilização nos últimos anos. Ela continua útil como um critério de distinção entre as várias civilizações e entre as várias épocas. O problema surge é quando nós falamos, mas que conclusão objetiva nós chegamos? A distinção, como critério distintivo, a coisa continua inteiramente válida. Quando ele dispara, porque ele abandonou. Não é isso? Então, gnosticismo é uma espécie de dimensão da existência humana. Certo? E, sobretudo, o gnosticismo não é uma ordem. Ele é uma desordem. Ele é a expressão da desordem. Então, o que nós temos? Nós temos duas ordens, duas ordens sucessivas e uma desordem que resulta do confronto das outras duas. Por outro lado, o Eric Weber assinala que essa descrição que ele está fazendo, ela é necessariamente eurocêntrica. Pelo fato de que a filosofia da história é uma característica do Ocidente, só apareceu na Europa. Quer dizer, não tem sentido você fazer uma filosofia da história chinesa, está entendendo? Porque a ideia mesma de filosofia da história escapa do contexto civilizatório deles. Tá certo? Por outro lado, este eurocentrismo também se justifica na medida em que a civilização ocidental acabou engolindo as outras todas. Não tem sentido mais você falar de outras civilizações. Não, você tem remanescentes de outras civilizações que foram absorvidos dentro do contexto civilizacional ocidental mundializado. Por menos que as pessoas gostem disso, por mais bravo que eles fiquem, mas nenhuma dessas civilizações poderia se reorganizar a partir de suas próprias bases. Você vira, por exemplo, na Arábia Saudita, eles seguem a Sharia estritamente. Pela Sharia, um homem não pode ficar sozinho dentro de uma sala com uma mulher ou várias mulheres, a não ser que seja a mulher dele ou mãe dele, parente dele. Então, quando eles decidiram botar mulheres nas faculdades, como é que eles fizeram? O professor não podia ficar fechado na sala com elas, então eles põem uma televisão. Aquele monte de mulher sentado vendo o professor na televisão. Então, qual é o fator que conecta os dois elementos dessa relação tradicional da chave. É um elemento estranho trazido pela civilização ocidental, que é a televisão. Quer dizer, a televisão se torna garantia da chave. Está compreendendo? E a chave, então, se torna aqui um aspecto do programa de televisão. Quando aparecem esses líderes revolucionários islâmicos, né, líderes terroristas, usando o lado, etc, etc, eles se transformam em popstars da televisão. Quer dizer, a função deles, a função que eles desempenham no mundo, não pode ser definida nos termos da sua civilização originária. Olavo, até o Olé Marias fala, né, que quando esses mesmos homens tentam atacar a civilização ocidental, usam armas ocidentais. Claro, isso tudo é um problema interno da civilização ocidental, não um ataque desde fora. Quer dizer, já não há mais ataques desde fora. Existem elementos antagônicos que já foram absorvidos dentro e que, portanto, estão inseridos na desordem geral. Agora, quando nós falamos ataque da civilização ocidental, bom, então nós pegamos da civilização ocidental materialmente existente, nós separamos certos elementos de valor histórico, nos quais nós acreditamos nesses valores, dizendo que eles estão sendo atacados, mas aí você está expressando a coisa metonimicamente. Quer dizer, a civilização ocidental está sendo atacada, pela própria civilização ocidental. Então você vai separar dentro dela elementos que você considera genuínos, legítimos, e outros elementos que você considera que foram estranhos, hostis, antagônicos, que foram absorvidos, mas que agora fazem parte dela. É isso. Quer dizer, quando você fala ataque à civilização ocidental, é uma expressão muito linda. Onde se ataca a civilização ocidental com mais vigor do que nas universidades americanas ou europeias, que são a própria civilização ocidental? Então, a gente talvez merece usar outros termos. É isso. Agora, note bem, mesmo quando a gente está indo, vamos dizer, para além ou para fora das análises do governo, nós estamos usando os instrumentos que ele criou. E como a obra dele é necessariamente incompleta, uma vez que está aberta, é um problema de pesquisa, digo, bom, não há outra maneira de você entender o problema de pesquisa, senão você praticando esse problema de alguma maneira. Você prosseguindo a investigação que ele começou, é que você vai entender o que ele começou. É por isso que não tem sentido fazer. Nós vamos fazer aqui uma exposição da filosofia do Eric Fermi. Onde você tentar, você vai chegar a um monte de contradições. Porque não há nada unifica o trabalho do Fermi, senão esse esforço constante para esclarecer o problema da ordem. Quando você vai, por exemplo, esse livro aqui, que é meio crítico do Eric Fermi, né? Então as críticas do cara são geralmente certas, mas elas são irrelevantes. Porque ele está atacando um negócio que ele chama filosofia do Eric Weigel. Ele fala, bom, a filosofia do Eric Weigel é o que? É um programa de pesquisas e é um conjunto de instrumentos metodológicos que ele mesmo aplicando, às vezes chegou a uma conclusão, ele chegou a uma conclusão contrária. Assim, e que ele mesmo não fazia muita questão de defender as conclusões substantivas que ele chegou sobre esse aquele ponto. Você podia mudar, ele sempre foi assim, ele diz, o estado atual do conhecimento empírico é a autoridade suprema. Onde ele diz alguma coisa, não é tão mudar o que nós dissemos antes, você tem que nos adaptar. Quer dizer, você acha que as coisas são de uma certa maneira, mas daí descobrir um documento que prova que não é assim. Pronto, acabou a discussão. É isso? Eu acho assim, a grande contribuição do Fermi é sobretudo, vamos dizer, esse exemplo da busca permanente. Ele diz, aliás, que a busca do fundamento é o que define o ser humano, é a diferença específica do ser humano. Entende, né? Essa busca, ela não chega a um resultado final, efetivo. Mas ela tem que acompanhar o estado atual da diferenciação dos símbolos e o estado atual do conhecimento. Então não se trata de você encontrar, mas apenas de não deixar a bola cair. E isso ele não deixou a bola cair. Até o fim. Está compreendendo? E também, ao longo da obra do Hegel, você encontra tantas afirmações que mais tarde ele irá impugnar, e que não são contradições, são apenas coisas que ele descobriu que não era assim. Não? E essa, vamos dizer, esta abertura permanente dele para as novas descobertas da ciência, para os avanços da própria consciência dele mesmo, né? Ela, curiosamente, ela não forma uma descontinuidade, mas tem uma continuidade de esforço. Embora ele não volte atrás para refazer as investigações, ele propõe novas que, de certo modo, absorvem e transcendem aquelas que ele já fez. Ele está continuamente, sim, se fazendo um upgrade contínuo. Mas nesse ínterim, depois de ele ter escrito já essa tese Interação com a Comunidade Espiritual, depois de ele ter resolvido uma série de problemas metodológicos, depois de ele ter colocado o problema da forma da mente americana, de onde ele vai colocar esse problema da forma, exatamente por este método que eu disse, que ele vai pegar os documentos auto-interpretativos e buscar nele as linhas de continuidade e significado. Então vai encontrar, vamos dizer, essas similitudes em obras muito diferentes, como por exemplo, ele pega os discursos desse John R. Coleman, que é um militante do movimento trabalhista, e a filosofia do Jorge Santayana, do William James e outros elementos assim, vai encontrar essas mesmas linhas de significado, porque eles explicam, se explicam da mesma maneira. E ele diz que este conjunto de autoexplicações que remete a valores e símbolos, esse são a forma da mente. Quer dizer, essa forma mental da sociedade americana só vai aparecer num certo nível de elaboração para cima. Ele tem que ser um documento altamente elaborado. Se você se perguntar, vamos dizer, por uma forma da mente brasileira, você encontrará alguma coisa, mas você encontrará como principal traço da mente brasileira a interrogação que ela faz sobre ela mesma. A busca da identidade nacional, o desespero do brasileiro. Ao passo que aqui nos Estados Unidos você já não tem essa busca dele. Só iam para lá por motivo, por cobiça. Nem por mais nada. Eles não, vamos dizer, ninguém foi para o Brasil para ocupar o território, criar uma comunidade, nada. A ideia era ir, ficar rico e voltar. Muitos ficaram ricos por lá e gostaram de ficar lá, por quê? Porque lá eu podia ter 30 mulheres. É. Mas os negros eram totalmente desarraigados. Bom, não, depois vieram os negros que estavam. Esses sim, estão totalmente desarraigados. Quer dizer, eles podiam ter um senso de comunidade quando chegaram, mas esse senso de comunidade, no qual eles insistem até hoje, coisa da negritude, africanismo, etc, etc, não deixa de ser um senso comunitário. Eles têm uma identidade. Qual é a relação dessa identidade com o restante da sociedade? Né? Você vê que o restante da sociedade, às vezes, até gosta de se autodefinir em termos de africanismo, porque são os únicos existentes. Você não pode falar de uma entidade indígena que tem você dentro. Né? Identidade portuguesa, acabou, nós rompemos laços com o cultura portuguesa há muito tempo. Mas sobrou só o africanismo. Então, ele tende a ser incorporado como símbolo da identidade nacional total, embora a maior parte da pessoa não participe disso e não tenha nada a ver com isso. E daí ainda cria um problema religioso, porque essa identidade está ligada a determinados cultos animistas que a maioria da população não pode subscrever. Então, a identidade nacional brasileira, nesse ponto de vista, é um abacaxi. Agora, aqui não, aqui você encontra de fato, quer dizer, esta herança que eles trazem da Inglaterra, ela continua, ela se incorpora, assume novas formas, quer dizer, ela se consolida ali na Guerra da Independência, e é um conjunto de valores ao qual todo mundo se reporta. Mesmo que você não goste disso, você sabe que é dentro disso que você está. Quer dizer, aqui no caso do Weber não houve dificuldade. Por exemplo, existe esta coleção de livros sobre o Largo da Comércio, não sei se é de uma carta, um monte de livros assim. Os americanos escreveram, o ser de unidade daquilo, a continuidade daquilo é notável. Então, em seguida, quando o Wöhler se coloca quando o problema do Estado austríaco, também não lhe falta material, porque a questão dessa identidade nacional austríaca, a diferença da Áustria em relação ao restante do mundo germânico, tudo isso já tinha sido bastante elaborado, isso era constantemente discutido na Áustria. Praticamente todos os escritores austríacos escreveram algo sobre o que é a Áustria. E o que a Áustria quer ser, e qual é a herança histórica da Áustria. Então, o tipo de documento que o Weber precisaria para isso já existia de modo tão abundante que já nem era problema. Quer dizer, quando surge o problema do Estado autoritário, né, esse Estado autoritário ele vem para defender algo que todo mundo sabia o que era. Até o nosso Otto Maria Carboni, que não chama a Missão Europeia da Áustria, que é exatamente dizendo mais ou menos o que todo mundo queria que a Áustria fosse. Certo? Só que quando aparecem esses movimentos nazista e comunista, os dois exercem uma função dissolvente dentro da Áustria. Assim, então, para defender essa identidade nacional, se cria ali aquela constituição autoritária do Roberto Ulfus. Então, vamos dizer que esse problema da Constituição austríaca, o Weber pôde tratá-lo já desde o patamar, a maior parte das questões já estava resolvida. Está entendendo? Ele podia se concentrar na questão da Constituição e do Estado austríaco sem que a sociedade austríaca fosse problema para ele. Está certo? Agora, quando ele vai lidar com as ideologias de massa, você vê que a mesma coisa já não acontece. Portanto, que quando ele... A que tipo de unidade espiritual ele vai referir esse movimento? Não pode ser uma unidade nacional. Certo? Então, ele se apoia, evidentemente, no conceito das religiões. É isso. Mas, vamos dizer, em que medida as religiões são também substâncias históricas, contínuas? Se é uma substância, de um tipo diferente da nação, ele não pode usar ali os mesmos instrumentos com que ele havia descrito a identidade nacional? Não é isso? Então, vamos dizer que para resolver esse problema, partindo do livro Religiões Políticas, ele teria que ter aprofundado a questão do que são as religiões, uma coisa que ele não faz. Ele, de alguma maneira, ele intui que essas ideologias de massa buscam implantar um tipo de ordem, e aí ele coloca o problema da ordem, em grande parte. Abandono a questão da religião e parte do problema da ordem. Está entendendo? Essas ordens, então, elas não têm como ser identificadas nacionalmente, são fenômenos necessariamente transnacionais. Né? Então, E aí que surge a ideia da história da ordem. E a história da ordem, ele vai, no final da vida, ele vai dizer que a ordem da história é a história da ordem. E isso aí continua, embora ele não tenha conseguido definir as ordens como uma sequência, esse preceito continua válido. Por quê? Você não pode olhar a história desde fora, como faz Hegel, olhando a história da humanidade, formando uma sequência que tem uma lógica interna, e descrever essa lógica interna. Você não pode fazer isso por quê? Porque você é parte do fenômeno. O que você está escrevendo sobre a ordem é parte da ordem ou da desordem. É certo? Quer dizer, a ordem da história não pode ser vista como objeto. Não há uma ordem da história que possa ser descrita desde fora. Então, o que é a ordem da história? É a história dos esforços de encontrar uma ordem. Se existe uma lógica imanente na história, é a lógica da busca da ordem. Isso aí é conquista definitiva do Erich Pruegel. A ordem da história é a história da ordem ou da desordem. Está entendendo? A ordem da história, ela vem de dentro do próprio esforço de encontrar uma ordem, de encontrar ou criar uma ordem. É isso aí. Então você vê que desde as primeiras fotografias da história, o Hegel, de certo modo ingenuamente, procuram captar o movimento integral da história, até o Erich Pruegel, por exemplo, não, o único movimento, né, que tem é a história do próprio movimento. O caminho é muito em sutileza, penetração, consciência, né? Quer dizer, quando você lê o Hegel, você tem a impressão que você é transportado para um outro mundo, você virou uma... Você foi arrebatado para fora da história e você está observando. Então, é claro que é um negócio grandioso, só que as coisas não são assim, de fato. Né? Mesmo porque esse trajeto que você descreveu, ele não termina. E logo no instante seguinte começam a acontecer coisas de uma magnitude tal que Hegel jamais poderia imaginar. Então, é todo aquele espetáculo grandioso da história que ele descreve, é superado logo nos próprios 50 anos seguintes, já aconteceu coisa muito maior do que Hegel imaginava. Certo? Então, aí você percebe que a grandiosidade do espetáculo que você observou é ilusória. É um teatrinho mental apenas. É isso? Então, aí começa a ressaca, o dia seguinte. Né? Então nós temos que sair daquelas alturas onde nós observamos o espetáculo da história, voltar a entrar dentro do espetáculo, sofrer todo o seu impacto, né? E sofrer o esforço da ordem para se esclarecer a si mesmo. Isso é o máximo que você vai fazer. E isso eu acho que é quase que o ponto final da obra do Erich Pruegel. Quer dizer, nós, como participantes da história, nós tentamos esclarecer o que nós mesmos estamos fazendo ali dentro, e através de nós a ordem se esclarece a si mesma. Mas ela só se esclarece na cabeça daqueles que estão procurando esclarecê-la. Quer dizer, se um historiador capta tudo isso, bom, os outros seres humanos não estão nem sabendo disso, mas eles podem saber. Então, quer dizer, você cria uma possibilidade de esclarecimento que fica à disposição das outras pessoas. Essa possibilidade pode se encarnar na própria ordem, assim, na medida em que o número maior de pessoas compreender que aquilo está acontecendo. No instante seguinte, a situação já vai ser outra. Então, é muito interessante você fazer um paralelo entre a história da ordem, tal como o Hegel a descreve desde dentro, com a história da consciência, tal como descreve o Hegel, porque a consciência ela se desenvolve exatamente assim. Quer dizer, você não pode contar a história da sua consciência desde fora. Mesmo porque você é ela mesma. Por outro lado, também você não pode dissolvê-la completamente na sucessão dos seus estados. Dizer, não há consciência nenhuma, só há uma sucessão de estados atomísticos. Porque na hora que você dissesse só uma sucessão de estados atomísticos, seria o caso de perguntar, mas essa afirmação também é um estado atomístico? Tentar se formar a partir dessa tensão. Então, quer dizer, quando o Maurice Padre define a consciência como uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro, você entende que essa consciência, a cada momento, está numa situação diferente. Ela não pode definir como objeto, por quê? No instante seguinte, já mais um capítulo se acrescentou à memória, né? E a situação de futuro já é outra. Então, a consciência consiste não em uma coisa, mas consiste em estar preparado. Entendeu? Quer dizer, consciência seria a presença de espírita. E a consciência se afirma como existente na medida em que ela está preparada. Para, no presente está preparada para o futuro a partir do que ela lembra do passado e do que ela consegue imaginar do futuro. É assim que o Rui Lavelle descreve o negócio, né? Eu digo, mas é exatamente isso o problema da ordem. A ordem é isso também. A ordem histórica é isso, é exatamente a mesma coisa. Quando o Verne se defronta com o problema do gnosticismo, né, e tenta inicialmente definir a era moderna, uma era gnóstica, é claro que isso não podia dar certo. Primeiro, porque o gnosticismo não é um tipo de ordem, é uma experiência da desordem. Que é uma experiência da desordem vivenciada de tal maneira você não busca, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Você não busca uma ordem por baixo da desordem, mas você procura afirmar a própria desordem como sendo a ordem. Isso aí é quase a definição do movimento que eu estou falando. Praticamente. O gnosticismo. Ela, o que é? É uma idolatria da desordem. É um pouco na base do relax and enjoy. aquele negócio do outro, né? Deus morreu, Marx morreu, e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. Isso aí é que é o gnosticismo. Quer dizer, a experiência do gnosticismo é a experiência do desamparo cósmico. Quer dizer, nós estamos jogados no meio de um caos, né? Tudo está contra nós, né? O universo é hostil e a humanidade é inviável. O gnosticismo às vezes busca uma ordem, mas no fundo da experiência do desespero nosso, você afirma a existência de um conhecimento universal, total e absoluto, que você não tem. Quer dizer, como você não está conseguindo ordem nenhuma, você afirma uma ordem total, um domínio total. Isso é loucura, evidentemente. E não é a busca legítima da ordem. A busca legítima da ordem tem que lidar com os elementos de desordem que estão presentes. E tem que saber que a ordem perfeita não existe. Ela é incompatível com a estrutura da realidade. Vamos ver essa experiência. Quer dizer, se você afirma a desordem como soberana, ou afirma uma ordem absoluta e inatingível, você está no caos da mesma maneira. Essa experiência gnóstica está relacionada àquilo que você chama de trauma de emergência da razão, ou seja, quando o homem tem essa... Não, o trauma de emergência da razão é um dos fatores que pode levar a isso. Tá. O que é trauma de emergência da razão? Isso é uma investigação de ordem psicológica, em que eu noto que desde que você nasce, você se enfrenta com problemas para os quais você, como criança, não pode estar preparado, mas os problemas já estão lá. Não é isso? E você terá que se vamos dizer que nessa escala microcósmica individual você se topa com o meu problema da desordem, tá certo? Na qual você acredita que existe uma ordem possível, tá certo? E que você pode se aproximar dessa ordem na medida que você vai conquistando os instrumentos do pensamento racional. Mas isso pode levar 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas os problemas já estão lá desde o início. Tá certo? Então o que acontece? Você arruma um símbolo da razão, que pode ser uma figura do pai, qualquer figura da autoridade. E ela funciona para você como garantia de ordem. Mas ela não é a garantia de ordem, ela é apenas um símbolo. Está compreendendo? Quando mais tarde você mesmo está desenvolvendo os instrumentos, o domínio dos instrumentos da razão, você terá que derrubar este ídolo que você mesmo criou. Não é isso? Então isso quer dizer que aí a pergunta, Aristóteles define o homem como um animal racional. E, bom, mas o homem não nasce racional no sentido que ele nasce capaz de respirar. Ele está respirando plenamente desde o início. Ele está respirando, comendo. É isso? Então, mas por exemplo, a fala. Bom, o homem é um animal que fala, mas ele não nasce falando, ele vai ter que aprender. É isso? Então, os esforços da criança para aprender a falar são uma coisa assim, recheada de fracassos imensos, né? O negócio da criança, né? Ouvindo as pessoas falar sua mãe, daí ela chama a mãe dela de sua mãe. Então, quer dizer, ela tentou se ajustar à situação, mas foi o que ela pôde fazer até o momento. Sua mãe. Então, com a razão no sentido mais abstrato, é a mesma coisa. Quer dizer, você é capaz, mais ou menos, de ordenar os dados de maneira racional, mas você não domina isso literalmente. Você vai fazer várias tentativas. Não é isso? E antes da vida adulta você não vai conseguir fazer isso. Só que todos os problemas que você terá na vida adulta já estão presentes na vida adulta. Você está entendendo? Então, você imagina, sei lá, tem um árabe resolveu aumentar o preço do petróleo, por causa disso, né, o seu pai perdeu o emprego, né, e agora tem menos comida na mesa. E assim, você falar com 3 anos de idade, como é que você vai entender um treco disso? Você está vivendo a situação, você está vendo dela, está sofrendo o impacto, você não tem a menor condição de entender aquilo. Então isso quer dizer que este uso da razão é colocado para o homem, não com uma capacidade que tem, mas com uma cruz que ele tem que carregar. Porque ele tem a responsabilidade daquilo, mas ele não tem o uso completo. Quer dizer, o mundo, né, coloca para ele desafios que são próprios de um ser racional. Mas ele ainda não é um ser racional. E às vezes não chega a ser nunca. Quer dizer, a razão é uma responsabilidade humana e não uma capacidade humana. É uma capacidade só no sentido potencial. Então, por isso que eu chamo o trauma da emergência da razão. Quando você vai ver, a maior parte dos distúrbios psicológicos humanos são por causa do descompasso entre a situação real e o meio de compreensão racional da coisa. Então, isso aí é um negócio que eu, na verdade, nunca escrevi, só existe como aula, né? Assim você vê, é uma coisa que a psicologia inteira jamais percebeu isso. Buscam a origem dos problemas humanos no lado irracional. Eu falei, por que se a razão é um problema muito maior? Esses problemas irracionais todos não existiriam se não tivesse a razão. Então, por exemplo, o negócio da vontade e poder, né? Fala o ato, né? O complexo de inferioridade, né? Agora, só para ter complexo, um bicho irracional não tem complexo de inferioridade. Qualquer bicho aceita a sua inferioridade com uma naturalidade incrível. Está lá um leão rosnando, mas lá aparece um elefante, vai embora. Não vai ficar envergonhado, vai ficar traumatizado. Não é por causa disso. Agora, o ser humano não. Por que ele tem complexo de inferioridade? Né? Porque ele faz uma comparação, essa comparação coloca um problema e ele não sabe como resolver esse problema. Mas você já viu um animal complexado com o pinto dele é menor que o outro? Não tem o menor problema. Tem pinto que tomar que satisfeito. Agora o ser humano começa a medir. Por que ele mede? Porque é a razão. Agora é uma coisa incrível. Você vê que toda a ciência psicológica, dois séculos, não levou de conseguir levar em consideração aquilo que está na definição mesmo do homem, segundo a história. Mas veja, o problema da ordem que aparece na sociedade é o mesmo problema do trauma de merda razão. Quer dizer, você está no meio da desordem, você acredita que há uma ordem possível, talvez haja uma ordem escondida, uma ordem transcendente, uma ordem imanente que você não enxerga. O que você vai fazer? Se você não aguentar a tensão, você pode partir para um desses soluções. Ou você declarar a desordem como definitiva, mais ou menos do outro mundo. Quer dizer, tudo é um caos mesmo, os átomos vão para tudo quanto é lado, nada faz o menor sentido. É certo? Ou então você, movido como dizer, por uma hubris, como chamava o grego, né? Quer dizer, uma autoafirmação delirante, você afirma a posse de um conhecimento total. Quer dizer, é a ordem total. Porque eu digo, nem uma coisa, nem a outra pode ser um princípio de ordem, só pode ser um princípio de uma nova desordem. Pior ainda do que a anterior. Seja através da fuga do mundo, que é uma das saídas gnósticas. Então, por exemplo, nós vamos aqui fazer uma comunidade, ninguém mais casa, pode procriar, essa porcaria acaba logo. Houve isso. Né? Então, não. Então, nós vamos, já que tudo está uma desordem mesmo, Deus não vai ajudar, nós vamos inventar uma ordem, de acordo com a nossa ciência perfeita. E pode haver, coexistir as duas coisas da mesma mente. Você vê, quando Hitler inventa a sociedade perfeita lá da como ele a concebeu, na hora que dá errado, ele diz, não, então o povo alemão não mereceu, nós temos que nos ferrar, né? Tem que acabar com o alemão. Olha, é a mesma coisa. Quer dizer, você partiu da fuga total com a ideia da fuga total. Por quê? Porque essa fuga total já estava dada desde o início. Quer dizer, o domínio total da situação já era uma fuga, já é um evasionismo. Então, é por isso que falha o empreendimento do Wolfgang de achar uma sequência das ordens. O que há, vamos dizer, é uma desordem dominante a partir de um certo momento. E essa desordem, ela se espalha, vamos dizer, pelo mundo. E hoje nós estamos vivendo no centro dela, porque você vê, no momento mesmo que se fala do controle global da situação, ao mesmo tempo eles falam de uma crise econômica global incontrolável. O que, que é isso aí? Esse que é o gnosticismo, esse é que controla tudo, você não vai controlar nada. Quer dizer, tanto a proclamação da desordem como a única ordem possível, quanto a proclamação da ordem total perfeita, são duas formas de evasionismo, porque isso não é compatível com a estrutura da realidade. Nós vivemos entre a desordem e a ordem, assim como vivemos entre a inconsciência e a consciência. Quando a gente diz que a consciência é a memória do passado preparada para o talento do futuro, isso quer dizer o seguinte: essa memória está sendo continuamente alterada. Entram novos elementos e saem novos elementos. E essa nossa futura também muda. Então, o que é a consciência? É um estado presente, tá certo? E sempre precário, de preparação. Ela só existe sob essa forma. Não existe a consciência como coisa. Quer dizer, não existe nem a consciência total que domina tudo e nem existe a abolição da consciência ou o mergulho dela dentro do inconsciente. Não existe. Nem uma coisa nem outra são, não são possíveis. Se você disser eu quero me tornar totalmente inconsciente, você não consegue. Se você fizer o possível, você destruir a sua consciência, você não consegue. Assim como você não consegue ter consciência de tudo e se livrar do tal do inconsciente. Você não consegue se livrar do tal do inconsciente, porque a consciência é uma relação que você tem com o inconsciente. Se você tem alguma relação com ele, você tem alguma consciência. Então você não se livra dele nem dela. E o problema da ordem é exatamente o mesmo. Agora, o Weber tem razão quando ele diz que todas essas ideologias modernas, elas são, de certo modo, são uma expressão da desordem. Mas que a desordem, ela pode se impor num certo momento como se fosse uma ordem. Então subirão ao primeiro plano da existência social pessoas que expressam essa desordem. Eles não são mais líderes ordenadores, não são como o profeta legislador que vem com a ordem divina e bota a ordem na coisa aqui. Não, ao contrário. Eles se tornam líderes, por quê? Porque eles expressam a desordem geral. Então isso quer dizer também que no meio da desordem geral, as suas ações não serão julgadas como seriam julgadas do governante, por assim dizer, normal, que é julgado pelo seu sucesso ou fracasso. Ao contrário, o sucesso pode ser declarado um fracasso e o fracasso um sucesso. Está acompanhando? Agora, é curioso que quando você vê os observadores dentro de uma sociedade não revolucionária, que observa o governo revolucionário, e julga o governo revolucionário como se fosse governante de nações democráticas. E penso assim, não, mas aquele país que não vai aumentar, porque vai dar a crise econômica e não cair e tal. Não, a crise econômica, se é o império da desordem, a crise econômica pode facilitar, pode tornar mais poderoso o gerente da desordem. Essa Cuba, quanto mais miserável fica, mais sólido está o governo. Porque não funciona, a coisa não funciona de acordo com a razão. E assim é assim que a gente explica, vamos dizer, o surgimento de tipos de disforme, não só do medíocre, chamado de medíocre, é um elogio, né? Foi uma parte das coisas inferiores, né? Como esse Barack Obama, o Lula, o Adolf Hitler, o Stalin, se você pensar que aquilo é nem desforma um ser humano completo, eles são totalmente disformes, né? Mas justamente por causa disso que as pessoas se reconhecem neles. Longamente incorporados no senso comum, foram transpostos em leis. Quer dizer, as leis e as instituições coincidem com o senso comum acumulado, o que torna essa identidade nacional particularmente clara, o que não quer dizer que não exista identidade nacional em outros países. Quer dizer, é impossível você negar uma identidade nacional italiana, por exemplo. Porém, essa identidade nacional não se traduz em instituições permanentes. A Itália se forma como uma monarquia independente já no século XIX, logo em seguida você tem revoluções, golpe de Estado, fascismo, a guerra, e isso vai... quer dizer, a armadura institucional ela é tão instável assim, que ela não se pode dizer que ela traduz essa identidade nacional. Então, aí você pode falar de uma identidade histórica na base onde as pessoas têm recordações comuns, têm recordação de uma história comum, têm uma série de valores comuns. Mas no caso italiano, os valores comuns são muito mais de ordem cultural, literária, etc., do que política. Quer dizer, a inexistência de identidade não quer dizer a inexistência de um objeto, você tem uma documentação imensa do que se passou. Só o que você vai ter que concluir é que essa massa não forma nenhum conjunto identificável. Quer dizer, você não tem um objeto unitário de estudo. Quer dizer, a unidade do seu estudo é definida apenas administrativamente. Eu vou te dar um exemplo. Um dos países que tem a literatura árabe mais rica do mundo é o Brasil. O Brasil tem imensa literatura em língua árabe. Nunca foi incorporado. Ninguém nem sabe disso. Como é que você vai falar dela? Como fica a identidade nacional no meio disso? O Brasil até a década de 60 ele tinha 50 jornais em língua árabe, editoras inteiras que só funcionavam, né, e tem excelentes escritores. Eu não leio árabe o suficiente para acompanhar tudo isso, mas eu sei que existe. Por outro lado, você tem identidades regionais bem caracterizadas, como a identidade gaúcha. Para o gaúcho, a história é um fator presente. Mas é só regional ali, não tem nada que ver com o resto. Mas ainda assim, seria mais um exemplo no estudo da história da busca da ordem no Brasil. Claro, agora precisa ver se essa busca da identidade nacional, se ela mesma não é ainda mais fragmentadora, na medida que se pega, vamos dizer, a símbolos específicos, regionais, por exemplo, esses símbolos africanistas. Sim. É isso? Quer dizer, o caso americano facilitou muito as coisas para o Wegener porque a massa de documentos autoexplicativos era muito convergente. Entendeu? Logo quando ele, nessa tese da interação comunidade espiritual, os seres humanos que pertencem a uma sociedade são coisas. Essa afirmação pode parecer paradoxal, mas ela é a conclusão necessária da nossa investigação. a tarefa do método sociológico em última análise é os exatos, os critérios exatos que dão conta da similitude última de todos os fenômenos de uma dada sociedade. E essa similitude, como ele verá mais tarde, ela só pode ser encontrada nesses documentos que já interpretam a sociedade, que a interpretam de maneira convergente. E é nessa convergência que você pega o que ele chama a forma da mente daquela sociedade. Segundo meu entendimento, são interpretações também que a partir da investigação, mas é na consciência de quem investiga. Não, isso é isso que ele não quer. Não é uma coisa que vai ser unificada só na consciência dele. Ele tem que pegar algo que já está previamente unificado. Qual a distinção entre essa a forma da mente, que ele chama? Por exemplo, você pode ter uma infinidade de obras de arte. Né? O que essas obras de arte significam? Não é o Weber que vai chegar lá e perguntar para ela o que elas significam. Ele vai proceder aristotelicamente pelas opiniões dos sábios, quer dizer, como é que eles interpretaram isso? Como é que as personalidades mais representativas intelectualmente interpretaram isso? E na medida que elas interpretam de modo convergente, aí você vê que existe uma forma. Quer dizer, ele nunca vai lidar com o material bruto. Então, mas a confusão que me parece, que eu percebi agora, é que há uma distinção lá entre forma da mente e comunidade espiritual. Isso são duas coisas. Não, a comunidade espiritual é o fato. Ou seja, a comunidade espiritual é a condição para que você seja humano. Porque você se torna um ser humano, você se torna um eu, na medida que você participa da comunidade espiritual. É isso. Agora, a forma da mente é a forma que esta comunidade assumiu num lugar, num momento histórico específico. As interpretações do Brasil, feitas por várias pessoas, interpretações da sociedade brasileira, e vê onde é que elas convergem. Ele usa essas interpretações sociológicas, de alguma maneira, pretendem constatar uma realidade, de fato, e comparem com faz uma mediação. Para saber se realmente aquilo é compartilhado. Quer dizer, ele diz claramente, vamos dizer, que as obras de arte estão excluídas. Porque se você fosse lidar com elas, quer dizer, elas são expressivas. Eu acho que não teria que ser, não poderia ser de outra maneira um estudo de tamanha abrangência. Porque os documentos, vamos dizer, expressivos que tem na sociedade são um número ilimitado. Se você pegar uma televisão, só as formas da arquitetura, a história da arquitetura do país, bom, ela diz um monte de coisa, mas é você que tem que interpretar, porque a casa não vem com um manual de instruções dizendo que as nossas intenções foram essas ou aquelas. Mesmo que, vamos dizer, não, se você pegar a obra de literatura, né? É raríssimo que um escritor dê uma interpretação da sua própria obra, como Henry James, não. Mas isso não quer dizer que Henry James sempre acertava, que Henry James sempre interpretasse corretamente a sua própria obra. Diga. Quem fala tanto de forma da mente, está cada vez menos claro para mim que essa forma da mente é uma figura de linguagem, de um símbolo, de um apanhado de similaridades, ou se isso tem alguma consistência ontológica própria. Mas é claro que tem. Tem? Uai, se todo mundo está interpretando as mesmas coisas das mesmas maneiras, né, fica ali atestada a amizade política de que fala Aristóteles. Todos estão sentindo da mesma maneira. Ok, mas se é para expressar essa amizade política, aí é um conceito flexível o suficiente para que a gente possa falar, então, de uma forma da mente petista, de uma assim, claro que forma é. Da mente, claro que é. Onde é, que é? Né? Evangélica, mas forma é, da mente. É. É. Não, não evangélica em geral. Mas pegando grupos específicos. Certo. Onde quer que você tenha um grupo de pessoas, onde uns se referem aos outros, uns falam com os outros, e eles estão falando as mesmas coisas, então você, evidentemente, você tem uma forma mental descritível. Mas, infelizmente, você vai ter áreas inteiras onde acontecem coisas interessantes e você não vai ter essa documentação. Você vai ter apenas documentos brutos. Dos fatos históricos, das obras de arte, dos monumentos, etc, etc. E você pode tentar desencavar isso aí. Então você vai dar voz, você vai ser o porta-voz daquelas tendências, daquelas vontades, daquelas aspirações, etc, etc. Estão mudas, mas isso aí é como uma investigação psicanalítica, onde você vai ter que ver o que o sujeito está querendo dizer por trás do que ele disse. E é isso que o governo não quer fazer. Ele quer lidar apenas com o que as pessoas disseram, expressaram para além. De maneira a simplificar e tornar abarcável a documentação existente. Agora, quando você, por exemplo, lida com cultura brasileira e fala do teu anseio de criar uma cultura superior brasileira... É simplesmente formar essa geração. O que vai vir depois, eu não tenho a menor ideia. Você pode formar, como Deus falava, ela forma mentes dos alunos do Olavo Carvalho. Tem, isso já existe. Como essas interpretações que vêm do Paulo? Como essas interpretações que vêm do Paulo podem ser, a partir delas, se pode deduzir que elas constituem uma memória comum? Eu estou imaginando, se houvesse uma geração de intelectuais brasileiros que convergissem em sua interpretação, isso ia significar que existe uma memória comum a respeito desse assunto. Pode, vamos dizer, pelas linhas de significado que se repetem. Ele pode simplesmente haver uma convergência de duas pessoas que se desconhecem completamente, mas se elas se reportam a fontes comuns, então estão trabalhando dentro de uma memória comum. Sem saber, não, um não sabe o que o outro está fazendo, mas eles estão se reportando na mesma fonte. Então, essas linhas de significado que se prossegue ao longo do tempo permitem você, não apenas você falar de uma forma mental comum, mas de uma evolução histórica dessa forma mental. Quer dizer, você poderia fazer uma história da forma da mente americana. Agora, para que você atribua isso um caráter nacional, é necessário que o material com que essas várias fontes estão lidando seja de amplitude nacional. De amplitude nacional, quer dizer, todos eles estão falando de coisas que são conhecidas pelo resto da população. Não, não é tão difícil. Dos fatos, né, no Brasil, isso de algum modo começar a se moldar. Que é veiculado na mídia, nos meios de comunicação. Então, você criou uma nova cultura para nós. Professor, também, em que medida essa... O senhor falou numa das aulas anteriores que no ato de fundação dos Estados Unidos da América já havia uma afinidade entre os espíritos e depois foi formada a Constituição. É. Mas em que medida intelectuais também não influenciaram muito isso? É um exemplo... O John Adams, que representava Boston tinha um monte de gente que não tinha a prudência dele. Aliás, parecia que o geral não era aquele sujeito prudente ali. Eram muitas pessoas agressivas e que, se a gente for verificar, ele não era um exemplar retirado perfeitamente dali. Ele era um sujeito à parte, diferente. E nos artigos federalistas, que foi todo aquele debate para fazer a Constituição, eles publicaram constantemente aquelas ideias que eles queriam que fossem aceitas pela maioria para que a Constituição fosse ratificada. Então, em que medida, não é? Então, em que medida uma geração de intelectuais também não vai ter aquela influência, vamos dizer assim, sacerdotal, Eu não sei mas se claro que tem. Não é uma tentação também gnóstica. Eu quero ter a clareza. Não, isso aí faz fantástico disso. É claro que tem. Isso que eu me coloco. O intelectual pode formar toda uma população. A continuidade do discurso e de debate sobre os mesmos assuntos é que cria isso. Claro, claro. Porque naquele momento não estava dada. Assim, não, não estava dada. Eu tive essa sensação também. Não, você tinha, vamos dizer, uma herança de valores e símbolos comuns que vinha através do puritanismo, essa coisa toda. Isso, né? Sim. E também que vinha, vamos dizer, da legislação inglesa. Eles, quando vieram para cá, continuaram usando as mesmas leis inglesas durante muito tempo. E quando houve a independência, eles não modificaram essas leis, eles incorporaram essas leis antigas no sistema. Então, tudo isso constituía um fundo comum. Tá certo? Mas... é justamente nessa época, esse grupo de intelectuais, de líderes articuladores, eles começam a dar uma forma unitária para isso, uma forma reflexiva, né? Que antes não tinha. Existia apenas costumes comuns, valores, etc. Mas não tinha tido a necessidade de elaborar intelectualmente isso aí. Mas em potência já estava dado tudo ali. Mas a batalha foi ferrenha, né, professor, entre os federalistas e os antifederalistas ali. Claro, mas essa batalha já expressa a própria unidade. Para poder existir isso aí, tem que ter esse ponto comum. Eles estão discutindo o quê? Agora, por exemplo, se você observar assim, a história da filosofia italiana, você consegue observar uma série de linhas de significado que são constantes, quer dizer, temas que os caras estão tratando desde o tempo que tem. Eu acho que você pode falar, mas é bom, ligado ao pensamento social brasileiro, você pode falar. Pode. Agora, o que acontece é que este pensamento não opera em cima de um material que seja suficientemente unificado, explícito, é um material muito tosco. Você vê que os primeiros caras que começam a falar de identidade nacional, já no terreno literário, interessante você ler o Machado de Assis, que é o Instinto de Nacionalidade. Instinto da Nacionalidade. Né? Ele diz que a grande característica da literatura brasileira é o Instinto da Nacionalidade. Mas no que consiste esse Instinto da Nacionalidade? É, sobretudo, o negócio da paisagem. Eu digo, mas uma paisagem não forma nacionalidade, a paisagem é apenas um lugar. Por isso que Hegel dizia que a América Latina não tinha história, só tinha geografia. Você fazia um instinto nacional baseado na paisagem, quer dizer, a coisa mais desesperadora. Ele dizia que já naquele tempo, né, os caras davam mais importância a essa coisa da paisagem do que a memória comum. Ele dizia que ficar repetindo tipos de passarinho, de flores, de literatura era ridículo. Mas ele criou ali um projeto também, né? Nesse instinto de nacionalidade. Ele deu um monte de dicas para se fazer algo dentro da literatura. Ele não se meteu em nada muito amplo, que eu tenho entendido. Para se fazer, eu não vejo também que isso tenha sido continuado. Mas se bem que ali é um legado que a gente tem para receber, será? É um legado que a gente tem para receber e dar continuidade também, não é? Sim. Agora, ali aconteceu um fato que criou a memória comum, que foi a Guerra do Paraguai. Quer dizer, o país inteiro se entusiasmou com aquele negócio. Então você criou uma memória comum a partir daquele momento. Antes você tinha a recordação das invasões, etc, etc. Mas eu creio que já no século XIX a pessoa não se sentiu muito herdeira disso aí. Já tinha mais ou menos apagado. Mas assim como a Guerra do Paraguai apagou também, entendeu? A Guerra do Paraguai reporta provavelmente aquilo que você falou outro dia, que quem tem essa identidade é o exército, claro, os militares. Claro. Você vai sempre parar. Mas a Guerra do Paraguai não foi uma coisa do exército, foi uma coisa da nação inteira. Mas só ficou com os militares. Só os militares que guardaram. Mas naquele momento não. Naquele momento houve uma identidade nacional brasileira e todo mundo participava. Quer dizer, o entusiasmo guerreiro em torno da Guerra do Paraguai foi nacional. Né? Então, vamos dizer, esse africanismo não pode ser base de uma unidade nacional. Por quê? Porque ele não corresponde a uma cultura nacional, sim a culturas tribais. Quer dizer, só pode ter função folclórica. A importância desmesurada que o folclore e a música popular assumiram como símbolos de identidade nacional, eles são símbolos de uma coisa que não existe, só existem como os símbolos. Quer dizer, para criar a identidade nacional, para morrer. Então, temos que ver os momentos onde ela existiu como recordação comum. É isso, então. Teria ali a Constituição de Brasília, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução de 30 e a Guerra do Paraguai. Isso é o que nós temos. Agora você vê que a constante de tudo isso é o quê? É a iniciativa do governo. Esse é o grande debate. Quer dizer, não é a iniciativa da sociedade, mas sempre a iniciativa do governo. Quer dizer, isso é uma constante na história do Brasil. Eu ia falar justamente da questão do Estado patrimonial. Todos, praticamente todos, então, isso aí faz parte, vamos dizer, da formalmente da vida. Tá certo? Porém, o que continua o tempo é somente o Estado. As recordações comuns desaparecem. Até isso só. Quer dizer, você não consegue manter a comunidade nem mesmo na esfera dos intelectuais. Você pensa, o que significa, sei lá, a Guerra do Paraguai para Dilma Rousseff? Nada. Quer dizer, ela tem a recordação do grupo guerrilheiro dela, que ela é tudo aquilo, a história dela, aquilo, a identidade dela. Quer dizer, tem uma forma mente daquele grupo. Né? Esse grupo toma o poder e ele tenta fazer com que a sua identidade grupal se torne a identidade nacional. É uma fraude de identidade. Quer dizer, as recordações da maioria dos brasileiros não coincidem com as recordações deles. Por exemplo, assim, ninguém vai dizer que se você procurar os documentos, se pegar a fase militar, você não vai dizer que foi uma fase de horrores, ao contrário, uma fase de menor prosperidade, entendeu? O povo estava feliz, mas não pode lembrar isso aí, tem que ser a memória do nosso grupo, nós estávamos ferrados, então é a memória nacional, tem que consagrar a nossa tristeza. Esse tipo de fraude é que mata a identidade nacional. Você pegar tudo com o regime militar fez algo, né? Quer dizer, pelo Brasil, fez mais do que qualquer outro anterior fez. Você for apagar tudo isso, eu digo, bom, você deu um golpe mortal de uma unidade nacional, mas não pode, tem que cortar e começar outra a partir das memórias do grupo guerrilheiro. Que eram assim, eram o quê? 2.000 pessoas. Que não eram notáveis por absolutamente nada, não eram intelectuais representativos, não eram nada, são 2.000 estudantes malucos, entendeu? E eles querem que a memória deles se torne a memória nacional. E pior, a mídia toda comprou e isso passa para o sistema escolar. Então, resultado, você esqueceu a nação inteira, apagou tudo que a nação inteira viveu, e você passa a viver dentro do mundinho imaginário daquele grupo. É claro que ninguém acredita realmente nisso. Todo mundo sabe que é fingido. Então é uma coisa boa para fora, mas por dentro você nem liga para aquilo. Então você segue no Brasil, hoje todo mundo é esquerdista. Todo mundo. Para qualquer estudante, agora tudo esquerdista. Bom, agora o que você vai fazer pelo esquerdismo? Nada. Vai fazer absolutamente nada. Eu quero ir em festa, beber, tomar fazer experiências, sexo grupal, é isso que eu estou interessado. Tá certo? Então, é claro que é da boca para fora, é uma falsa identidade. As recordações comuns dos últimos 20 anos são de ordem puramente erótico-musical. Não há mais recordações em comum. Do que fala a nossa música popular? A música popular brasileira, ela perdeu identidade ao ponto de ela falar somente de sensações físicas, gente. Quer dizer, tem uma coisa que pode mais isolar a pessoa da outra do que sensação física? Parece que houve um período em que havia um projeto muito claro de criação dessa, essa identidade, e eu descobri há pouco tempo, isso foi levado, ou foi planejado pelo cardeal Sebastião Leme, que fundou a Santo do Vital e a revista Hora e tal. Eu encontrei cartas dele, né, onde ele dizia que o empenho dele da igreja no Brasil seria criar toda uma geração de intelectuais leigos que dirigissem a população, os rumos da cultura e os rumos da política. E aí você pega toda uma geração de intelectuais, escritores que vão até os anos 50, quase os anos 60, todos eles passaram por essa, assim, escola de formação, né, que foi criada por ele, né, seria o Centro Vital e as ideias que circulavam no Rio de Janeiro. E autores que não eram, assim, necessariamente polemistas católicos, né, como Manuel Bandeira, Cia Meirelles, ou, etc. Uma série de autores que não eram só, assim, os intelectuais orgânicos, né, como dizer assim, né? Do meio católico. Do meio católico. E esses intelectuais, você vê assim, pelos debates que havia na imprensa, etc., eles tinham um diálogo muito grande com a população, né? E muito pelos movimentos marianos, né, que eles acabavam influenciando, assim. E ali havia, você conseguia um certo movimento coeso entre intelectuais, a cultura e a população, pelo menos a população católica, o meio católico, né? E eu consegui, pelo menos, rastrear isso até o Cardeal Leme, onde eu achei os projetos, assim, autoconscientes e declarados de fazer isso, né? Mas isso chega nos anos 60, não consigo pegar. No final, mas de 59, de 59 a 64, a intelectualidade católica importante existiu durante muito tempo, mas acabou. Quer dizer, o símbolo dessa decomposição é o seu monumento. Essa decomposição acontece dentro da mente dele, né? E ele vira um office boy, né? Teologia da libertação. Ele não era, provavelmente, um adepto da teologia da libertação, mas é um cara, vamos dizer, cuja autoridade legitima o ingresso dessas pessoas na vida cultural nacional, de ser representante da teologia da libertação, e a partir daí acaba a intelectualidade católica. Por que o concílio causou isso? Bom, o concílio decompõe a própria igreja, né? Ele quebra as pernas da igreja. O resultado do concílio foi uma coisa tão devastadora, que não tem a menor possibilidade de você salvar nada do concílio. Você pega, por exemplo, a questão das vocações sacerdotais, né? Aqui nos Estados Unidos o negócio passava assim, vamos dizer, de ordenar, sei lá, 3 mil padres por ano, para ordenar 3. A evasão de católicos, de pessoal que abandonou a igreja, né? São milhões e milhões de pessoas. Agora acabou com a igreja. Você recomenda algum livro sobre isso? Uma análise sobre o Vaticano II? Tem um monte. Tem um livro do Romano Amério que se chama Iota Uno. Romano Amério, Iota Uno. Ou do Ricardo da Silva, As Portas do Inferno. Você vê que, de repente, toda essa rede de instituições católicas se torna meio de formação de intelectual marxista. Uhum. A estrutura do colapso aqui mudou o conteúdo. Estão preparadas intelectualmente, tanto em termos de instrução quantitativamente falando, como qualitativa, por exemplo, Dom Bertrand, né? Eles perderam um pouco a linguagem para se comunicar. Claro. Eles não têm uma linguagem para passar. Eles perderam o contato com a população, eles não falam mais a língua de todo mundo. É. Só para a TFP, que tem gente muito qualificada. Se você não tem uma cultura literária, que faça, vamos dizer, a mediação entre o mundo das ideias e a vida diária, não serve de nada. Você conhece todos, Cecília Meirelles, o Gustavo Corsão, o Ana Bandeira, tudo isso aí é intelectualidade católica, próprio da Rodrigues, né? Agora você não tem mais. Você pode ter até intelectuais eminentes, mas é só num nível highbrow, né? Então a coisa não tem funcionalidade social com um grupo isolado. O Gilberto Freire, no prefácio de um livro que eu esqueci o nome do autor agora, é um livro sobre o Dom Vital. E era um homem preparadíssimo. O surgimento dessa figura do Dom Helder Câmara, que é um palhaço. O Dom Helder Câmara é só teatro. Isso, que você está falando agora, se essas figuras dessa época, nada, não tem diretamente nada a ver com universidade, né, com o meio acadêmico. Não. São pessoas que estariam fazendo uma mediação, vamos dizer assim, com a sociedade que... Você vê que o melhor da cultura brasileira está ligado a isso. Estão todos fora, tanto porque a universidade só começa a ser formada nos anos 30 mesmo, né? É. E eles estão fora. O Alceu ainda fica discutindo lá com os projetos de universidade, né? Uhum. Mas estão todos fora. Então, você vê aqui, esse negócio do Frederic nos dá instrumentos para analisar essas coisas. Nesse caso brasileiro se torna muito, vai se tornar cada vez mais nítido para nós a partir desses instrumentos metodológicos que o cara criou, que o Berlim criou. Aliás, é curioso porque também é depois dos anos 60 que os intelectuais universitários ganham peso na opinião pública, na formação da cultura. Quer dizer, a universidade, o intelectual universitário já se afirma não a partir do valor da sua obra pessoal, mas pelo cargo que ocupa. Uhum. A universidade corrompeu a cultura brasileira, evidente. Quer dizer, esses três são os livros que você escreveu. Bom, eu fiz isso aqui, eu fiz a Estrela da Manhã, eu fiz o Século do Nada, certo? De repente não há mais obras, há apenas títulos. A universidade foi realmente um fator debilitante. Tudo que se vê de bom na cultura brasileira se fez fora dela. Inclusive na filosofia. A filosofia brasileira é inteiramente extra-universitária. Bom, continuando ali. A partir da hora que o Eric Weigl se coloca esse problema da ordem, ele se vê obrigado então a esclarecer a questão da consciência humana, e daí aquela série de estudos que estão no livro Anamnesis. Terminado aquilo, ele estava pronto para encarar, fazer um enfrentamento final dele com o problema da ordem da história, que vai, o que vai aparecer no livro In Search of Order, onde todas, vamos dizer, as conclusões de uma vida inteira vão aparecendo, sobretudo em torno desta ideia de que a ordem da história é a história da ordem, tá certo? E não há uma outra que você possa identificar, tá certo? O que nós podemos nos perguntar é se esta ordem da história, então, existe em algum lugar, não sei, na cabeça do historiador. E, de fato, é duvidoso que exista. A não ser que você parta com uma perspectiva teológica e você encare a unidade da história humana em face do juízo final. Mas isso aí é o que já o Eric Weigl não pode fazer. Por quê? Porque no estudo dele, essas várias ordens que vão surgindo a partir do salto do ser, ou seja, a descoberta de novas dimensões, elas têm que ser encaradas como espécies do mesmo gênero. Isso quer dizer que, na verdade, todo o método histórico do Weber é uma história da consciência, no fim das contas. Tá certo? E é a consciência humana o lugar onde se desenrola toda essa história da ordem e a ordem na história. Tá certo? Porém, o problema do Cristo não é uma coisa que acontece na consciência humana. O Cristo é um acontecimento da ordem cósmica, propriamente dita, da ordem divina e cósmica. Então não há como ficar por esse método. Quer dizer, não é um problema histórico no sentido do Weber, não é uma. O cristianismo não pode ser entendido só como um acontecimento da história da consciência. Porque, afinal de contas, a história da consciência é a história da consciência humana. E o divino só aparece no mundo do Weber como o divino transcendente para o qual você tende. Ele nunca pode ser encarado como um agente em si mesmo. Como se diz, o divino no Weber é um objeto de conhecimento, um objeto de aspiração, né, e algo para que você tende. Ele nunca é um agente dentro da história. Ele nem teria que, como ser, porque você está falando de história humana. Então teria que haver aí um salto de perspectiva imenso. Se você encarar a coisa dentro do ponto de vista cristão, onde, quer dizer, o núcleo do cristianismo é uma sequência de fatos historicamente acontecidos, né, de fatos de ordem miraculosa, bom, então vai ter que mudar toda a metodologia, tem que começar a estudar o problema do milagre. E qual é a função do milagre da história? Você vai contar essa história da ordem, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino. Porque não se pode fazer dentro da perspectiva do Freud. Agora, eu achei muito engraçado que aquelas aulas que eu dei sobre o negócio, que é um milagre, né? Nem falo do Freud ali. O Frederick Warner escolheu aquilo como um dos artigos para começar a revista Freud Review. Você está entendendo? Embora não seja um estudo sobre Freud nem nada. Por que ele fez isso? É porque, no fundo, percebe que tem esse lado faltante. Mesmo quando ele vai analisar os profetas hebreus, você consegue distinguir a fé metastática de um revolucionário e o que o Isaías está fazendo de uma forma que o Weber não parece que pega certas distinções que se fez em um artigo recente sobre isso, não? Você vê, ele define a fé metastática como a esperança numa transfiguração total da realidade mediante um ato de fé. Agora, bom, o que é uma transfiguração da realidade mediante um ato divino? É outra coisa completamente diferente. E se Deus tiver que fazer alguma coisa, ele não vai esperar que você tenha fé ou deixe de ter. Ele faz o que ele decidiu fazer. Quer dizer, essa coisa que é a iniciativa divina, que vem totalmente de fora, isso aí não tem como caber dentro do mundo do problema. O que é, vamos dizer, uma limitação inerente à perspectiva acadêmica. Afinal de contas, o Weber é um profissional dos estudos acadêmicos, né? E ele não. Quando você entra nesse terreno, as pessoas dizem: isso aí é crença religiosa. Então você cria uma espécie de impossibilidade metodológica. Quer dizer, tudo quando se refere a Deus é pura crença, então é um fenômeno humano. Crença, fé é um fenômeno humano. Deus não tem fé em nada, né? Deus tem fé? Deus nem fala que não tem fé, já sabe tudo para quem vai ter fé. Então, se você reduz esse problema, vou dizer, da ação divina a uma questão de fé, tá certo? Então, evidentemente, o que quer que você diga sobre o mundo só pode aparecer dentro do espelho da mente humana. Nunca como realidade objetiva. É difícil mesmo diferenciar Isaías de um mago. É por isso que eu digo que a universidade é uma instituição fraudulenta na sua base. Eu não acho que Deus seja objeto de fé. Pode ser, o dogma do cristianismo pode ser objeto de fé, mas Deus não é objeto de fé. é que Deus, de fato, é um dado do universo objetivo. Não tem mesmo como escapar disso aí. É um dado do universo? É um dado do universo objetivo. Deus é um dado da realidade. Quer dizer, o conhecimento de Deus pode não ser isso, mas... Mas eu não vejo como possa haver nenhuma descrição séria da realidade sem partir de Deus. Não é possível isso. E até a Renascença todo mundo sabia disso, Isaac Newton sabia disso, né? Galileu sabia disso, todos eles sabiam disso. De repente, né, como se torna proibido falar disso, então você é obrigado a fazer toda essa ginástica, né, que faz o próprio Weber, no fim das contas. Agora, o que eu me pergunto é por que nós temos que aceitar essa brincadeira. É curioso que o próprio Weber começa uma anamnese falando o horror do cientista que deixa que o método, o limite na experiência da realidade, e no fim das contas, ele não enxerga certas coisas por causa do método dele. Por causa do método dele. É. Mas eu não vejo como ele poderia sair disso, a não ser rompendo com a instituição acadêmica e jogando o emprego dele fora. Esse que você observou é uma coisa terrível. Ele condena os caras que definem, que recordam o objeto segundo o método, mas quando ele chega no assunto divino, estão condenando a universidade junto. Não se pode salvar essa porcaria. Você vê a falta de credibilidade da instituição universitária hoje, e até da profissão científica em geral, é uma coisa que fica cada vez mais óbvia. Né? Quando acontece esse negócio de aquecimento global, essa coisa, então, nós estamos lidando com uma multidão de vigaristas. Agora, Olavo, ele me parece tão honesto que eu não consigo imaginar ele cedendo a pressão dos pais. Me parece que é um negócio que pessoalmente... Não, isso não é... Não, mesmo. É uma limitação pessoal dele. Ele acreditava no mundo acadêmico, né? A profissão acadêmica tinha um alto perfeito, isso, ele é um alemão, afinal de contas. E para o alemão, o professor universitário é que nem o Papa. Né? Então, para fazer isso, só nós mesmo, que somos terceiro mundista, somos João Ninguém. Então, a mim me parece, vamos dizer, que não há mais canais institucionais pelos quais se possa proceder à investigação da verdade, nem mesmo da Igreja. E, no entanto, sem canais institucionais nem nada, a verdade frequentemente se impõe. Porque numa hora que até vamos dizer, fatos óbvios, como é que essa questão da certidão do nascimento do Obama, né? O fato óbvio, fica difícil você falar disso. Quer dizer, existe uma resistência, não se pode falar disso, é um terror pânico. Não é isso? Então, significa que as forças representativas da humanidade, que falam em nome das instituições, etc., elas optaram pela lógica do avestruz, todas elas. Eles não querem saber a realidade. Não querem mesmo. Por quê? Porque embarcaram numa coisa louca, que é essa história do governo mundial, embarcaram num sonho doido, todas elas, tá certo? E nós não podemos mais levar elas a sério. Quer dizer, é incrível, cara. Nem isso que eu lembro o negócio do Chester, que eu me falo, né? Meus pais eram pessoas respeitáveis, porém honestas. Quer dizer, que tudo que é honesto não é respeitável mais. Ele falava isso, mano, num contexto local, regional, mas hoje se tornou universal. Tudo aquilo que é respeitável, mainstream, importante, autoridade, é tudo vigarista, 100%. Não é assim que, por exemplo, você pensar o jornalismo, não, não se pode mais falar de distorções do jornalismo. Ele virou a distorção. Ou o que disse o Don Henkel, ele falou, não, não é que as igrejas evangélicas estão distorcidas. O evangelismo é o problema, ele é a distorção, você está entendendo? Porque ele foi inventado. Como um artifício ideológico, não serve. Então, o que é uma igreja evangélica? Ou tu é católico ou tu é protestante, esse negócio de evangélico, né? Você é uma coisa ou é outra. Você quer dizer o quê? Que a igreja católica não é evangélica? Ou que o Lutero não é evangélico? Mas não faz o menor sentido isso. Então, o fato de que nós estamos, não há mais canais institucionais para a busca da verdade. Não há mesmo. E é por isso que a gente tem que criar novas formas. Agora, curioso é que eu percebi isso no Brasil, 30 ou 40 anos atrás, mas o que eu percebi no Brasil é que hoje vejo o que está acontecendo no mundo. Quando eu cheguei aqui, passo 5 anos aqui, daí acontece esse negócio do Barack Obama, eu falo, pô, mas isso aqui já virou o Brasil. Virou muito mais rápido do que eu esperava. Quer dizer, nós já não estamos mais apenas na desordem, nós estamos na pantomima e numa loucura ao mesmo tempo. Você não tem uma classe de pessoas, as pessoas têm uma razoável confiabilidade. Eu acho que não há mais isso. A respeitabilidade se tornou o contrário da confiabilidade. Você investiga um pouco o que acontece nesse negócio de pesquisa médica, ele, meu Deus do céu, é uma peça em ré. É só, praticamente só empulhação. Isso não era assim. 40, 50 anos atrás não era. Havia empolgação. Agora a empolgação tomou conta de tudo. Então essa é uma coisa que eu digo, a verdade foi expulsa do mundo da sociedade. Ela ainda está aí, mas ela não pode ter nome, ela não pode ter uma identidade social. Muito menos uma representação institucional. Veja que nós chegamos então ao contrário da civilização cosmológica. Né? A civilização cosmológica, a única noção da verdade era a sociedade, era a instituição era a verdade. E hoje nós vivemos num mundo onde, no fundo, todo mundo sabe que o que é instituição não é verdade. Se for o governo que disse, é mentira. E nós que as pessoas se orientam assim, elas sabem que é assim. No Brasil, todo mundo já acostumou com isso. Sabe o negócio do governo? Ah, bom, então é vigarista. Sustentado pela ONU e que tem, todo mundo está metido nisso. Tudo quanto é organização que não presta está metido nisso. Quer dizer, é um negócio monstruoso. Os caras já inventaram a religião do anticristo. É 100% fake. Agora, 100% fake e todo mundo sabe que é fake. Quer dizer, a quem eles estão enganando? Não estão enganando ninguém. Então, cada um cede aquilo acreditando que os outros estão sendo enganados, mas os outros também não estão. É um fenômeno muito esquisito e nós temos que nos preparar para viver dentro desse hospício. Né? Então, você acredita nisso? Ele acredita que ele matando pessoas para denunciar o assassinato de pessoas, ele pode criar um bem através disso. É claro, isso é tudo 100% psicótico. Não é isso? Então isso quer dizer que o futuro hipotético, socialista, as pessoas já não acreditam nisso. Elas agora passaram a gostar. Quando antes usava meios perversos para criar um futuro paradisíaco. Agora só sobrou os meios perversos. As pessoas começaram a gostar da perversidade em si. É. Nós vamos matar um montão de gente sob o pretexto de ter sociedade socialista. Não vai ter sociedade socialista nenhuma, mas está gostoso matar as pessoas. Né? Quer dizer, então não, se, não tem mais sentido falar em ideologia. Não há mais ideologia, só há psicopatologia. Porque até o pretexto ideológico os caras já jogaram fora. E note bem, e quanto menos os caras acreditam nesse futuro paradisíaco, parece que mais fanáticos eles ficam. Eles são fanáticos de uma coisa na qual não acreditam, cara. Né? Antigamente acreditavam. Então era fanático porque acreditava. Agora não, você tem aquela intensidade apaixonada que fala o Yates, né? Por exemplo, tem o fanatismo, mas é o fanatismo do nada, de uma coisa que ele sabe que é falsa. E quanto mais sabe que é falsa, mais fanático fica. Fala, bom, então aí escapamos do mundo da ideologia e entramos no mundo da psicopatologia. E nós temos que nos preparar para enfrentar a coisa neste campo. Nós estamos lidando com louco. É muito sério, pô. Quer dizer, e louco, né? Eu tenho alguma prática do negócio de louco, né? Vou pensar para mim. Louco, você nunca pode falar as coisas diretamente para ele. Né? Louco, você tem sempre que usar coisas simbólicas, falar de outra coisa. Né? É que nem criança pequena, você não pode explicar a verdade literal para criança pequena, você tem que inventar uma historinha. Para o sujeito entender a verdade que você está falando, você tem que mentir para ele. É uma coisa, é uma situação muito, muito peculiar. Está um pouco também demonizando os valores conservadores, né? Mesmo pela mulher abortar, é. Porque desatando uma maldade. Eu quero deixar o gay dar o rabo, entendeu? Eles veem só maldade isso aí. É. Eles se sentem acossados, quanto mais pessoas eles matam, mais eles se sentem acossados e rejeitados de perigo. Por que você acha que eu consegui tapar a boca de uma plateia inteira de MST? Porque eles ficaram com medo de mim. 200 negros, tudo com medo de um só. Eu olhava, não é possível isso. Como algumas pessoas. Porque eles olhavam e atrás de mim, eles diziam, não, tem um piralismo Yankee, tem a CIA, tem o Mossad, tem não sei o que. Esse cara está com bosta aqui. Bosta aqui, não está só eu lá. Não tem as pessoas que mandam e-mail. Mas louco é assim, pô. Louco não reage. Como você consegue ser tão mal? Eles falam. Pois é, como você consegue ser tão mal? Eles falam, tem mal. Não tem o senhor que botou no YouTube, ele fez uma gravação, né, imitando a minha voz, que eu descobri que a minha filha estava grávida. Né, e daí está eu lá dando um esporro na minha filha, bravo pra caramba. Tá, né? Então, eles imaginam isso aí mesmo. E tem aquela pergunta, mas vocês são todos comunistas, já estão no poder, por que não veio o tal do comunismo? Não, se vier o comunismo, daí acabou o inimigo, porra. Daí nós vamos ser o responsável pela situação. Ah, não quero não, deixa aí. Vou continuar fazendo o comunismo com o nome de capitalismo. Né? Assim, a gente sempre tem os malditos capitalistas. Por exemplo, prende a Helena Franquese, né? A mulher do Daslu. Né? Então ela é um perigo para as instituições. E aí, com essa gente nós estamos lidando. Como é que podemos lidar com isso em termos de análise de discurso ideológico, tá? Falei, tudo isso passou, minha gente, acabou. Quer dizer, isso chegou às suas últimas consequências e o fim da finalidade do discurso ideológico é o discurso psicopatológico. Né? Né? Então você vai ver outro fenômeno também, que é a desproporção entre o conjunto do poder, dos recursos que esses caras têm e a sua eficácia, porque a eficácia deles é um milhão de vezes menor. Eles têm tudo e não conseguem fazer nada. Conseguem atrapalhar um pouco, é verdade. Mas você vê, aqui, na eleição do Barack Obama, ele tinha toda a mídia, todas, sem exceção. Né? Ele tinha 10 vezes mais dinheiro que o outro. Ele conseguiu o quê? Metade dos votos. Não dá para conseguir 90%. Esse é metade qualquer um consegue, pô. Quer dizer, não precisa tanta desproporção assim. Então, essa eficácia, ineficácia monstruosa, esse desperdício monstruoso de recursos é outra característica do tempo que nós estamos vivendo. O que no fundo é uma sorte para a gente. A gente sobrevive porque os caras são ineficazes. Eles têm que ser ineficazes. Por quê? Porque eles não querem mais nada, não têm mais objetivo. Eles entraram na idolatria dos meios. Então sempre tem que ficar no meio, nunca pode chegar a finalidade alguma. Vamos supor que você, amanhã ou depois, quando vai ser a liberação total do aborto, o aborto se torna obrigatório e o casamento gay institucionalizado. O que que isso vai mudar na sociedade? Praticamente nada. Porque na Holanda existe casamento gay há 30 anos. Sabe quantas pessoas casaram até agora? Em 30 anos, 1.400. Não há alguma. Então, casamento gay, evidentemente, é um fetiche. Eu quero ver na hora de regulamentar esse casamento gay, como é que vai ser. O que tudo isso consegue, não deve, é deteriorar monstruosamente as relações humanas, porque as pessoas não podem conversar do que elas estão realmente experimentando, elas não podem dizer, nunca podem dizer o português claro. Tudo tem que ser dito através de estereótipos. Eu acho fantástico que as pessoas consigam falar tanto de gaysismo sem falar de sodomia. No que consiste a homossexualidade masculina? Consiste em sexo anal. É só isso. Não há outra coisa. Você está entendendo? Mas não pode falar disso. Né? Então, quer dizer, o centro do problema não pode falar, só pode falar em torno. Aquele livro do Lewis, né, a carta do Diabo ao Jovem Aprendiz. É. Na última carta que ele escreveu anos depois, né, que chama O Diabo propõe um brinde, né? Formatura. Ele faz toda a formatura da turma dos diabinhos, tentadores, né? Aí ele faz uma análise sobre a palavra democracia, né, como ela cooperou para levar almas pro inferno. Né. E ele fala assim, a questão não é que ela é interpretada de maneira distorcida, né, ou ideológica. Ou seja, que eles conseguiram, né, o inferno conseguiu fazer com que a democracia não significasse mais nada. Foi só uma palavra substituída de qualquer sentido significado em realidade. E ele fala assim, o importante é que a gente coloca, não é o que eles acham sobre democracia, o importante é que eles se matem por uma palavra que não significa nada. Né. Ele fala, por um lado é bom porque encheu o inferno de alma, né, que eles vieram duas almas. Ele fala, por outro lado é ruim porque essas almas não têm gosto nenhum, de tão medíocre que elas são. Claro. Então você imagina, por exemplo, vai ter medo disso. Já vai fugir disso. Já tá. Então aí eles vão ter que ser discriminados, né? Porque você mete com eles porque você sabe que você pode ser preso. O que, que se poderá falar aqui com esse respeito? Ele fica proibido você falar mal. Você percebe que a simples prática da heterossexualidade começa a ser ofensiva. eu não presto. Quer dizer, a língua, a comunicação vai ter que perder toda a naturalidade. As reações estéticas, né? Chega dois barbudos agarradinhos, você tem que chamar de senhor e senhora. Né? Ele pode rir. É claro que isso é difícil. Nós não podemos levar mais isso a sério como ideologia, como socialista, não. Peraí, passou do limite. Então tem que pensar outras modalidades de atuação que não tem nada mais a ver com o combate ideológico, que não tem nada mais a ver com o combate cultural, mas que teria que ser, vamos dizer, a neutralização da loucura vigente. Eu acho que as pessoas, se elas forem discriminadas mesmo, elas param. Nessa situação aí, a função da linguagem se inverte, né? E se a linguagem ela serve para nós expressarmos impressões, nessa situação aí ele ia servir para camuflar impressões. Isso é sempre um jogo de esconde-esconde a linguagem. Não o que você está sentindo, mas o que você acha que o outro quer que você diga. E você vai ser treinado para isso desde pequenininho. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que na primeira geração todos ouviram homossexual. Isso foi ensinado na escola desde pequeno, uma criança não está sabendo direito o que é. Mandou fazer e faz. Então, simplesmente, em duas gerações não haverá mais heterossexuais. Haverá apenas homossexuais que casualmente estão fazendo outra coisa. O que você está fazendo aí com essa mulher? Ah, não percebi. Eu não adoro viver essa situação. E essas coisas vão ver. Se você permite que esse movimento exista, você aceita a existência dele, certo? Permitiu que isso se transformasse em um objeto de discussão, pronto, acabou. Não, não, é, essas coisas não podem ser derrotadas, só podem ser destruídas. Você pode desarraigar isso completamente. Se você condenar com tanta força, né, que você aí sim vai tornar sobre a discriminação, não por ser homossexual, mas por ser loucos perigosos, né, que é, vamos dizer, a minha proposta é essa: a mentalidade revolucionária tem que ser carimbada como loucura perigosa, tem que ser criminalizada e marginalizada e mandar parar. É o único jeito. Então tem que inventar estratégia para isso, porque se você aceitou tratar os caras como normais, eles vão subir em cima de você. Aí é claro que vão criar situações cada vez mais infernais e nunca aceitarão que foram eles mesmos que criaram. Quer dizer, num universo onde seja proibido falar mal da homossexualidade, como se sentirão os gays? Não, você só não fala mal de mim porque é proibido pela lei. Mas você está pensando? Claro, você tem dúvida? Não, existe a discriminação sutil, a discriminação tácita. E temos que acabar com ela. Então não pode pensar. Nós temos que fazer uma lista que as pessoas parem de pensar isso aí. Vai ser o próximo passo, evidentemente. Não pode falar, o próximo passo é não poder pensar. Esses dias eu vi um estudo de psicólogo propondo a noção de micro-opressão. Micro-opressão. Você está me micro-oprimindo. É para chorar, não. É a tal do racismo sutil brasileiro. Como que é micro-oprimido? Até olhar feio, por exemplo. Ele não falou nada, mas ele me olhou feio. Ele dava exemplo de chegar com o namorado dele no hotel e o balconista perguntar se são amigos. E ele falou: a gente nunca tinha visto. Isso é micro-opressão. Mas aí o outro chega com um amigo e ela fala que é casal, também é micro-oprimido. Claro, micro-oprimido. Todo mundo é micro-oprimido. Claro, todo mundo é micro-oprimido. Micro-opressão é a natureza da existência. A incomodidade é a parte da existência. Quer dizer, você exigir que sejam eliminadas todas as formas, né, de incomodidade. Tudo que incomoda é proibido. Você pensa que... É isso que os caras querem. Não porque eles acreditam que isso será feito realmente, que isso é possível, mas porque eles se encantaram pela militância em si, pelos meios em si. E não vão parar tão cedo. Não, isso não é recente, não tem aquele sexo que ela está vindo, aquela coisa molecular? Claro, claro. dos anos 60 já tinha isso. Ah, mas o próprio Freud fala, né, que a destruição da linguagem é um passo essencial para isso aí, né? Claro. Tá. Mas agora não é mais a linguagem. Agora é a destruição da própria percepção. Você não foi uma revolta contra o próprio sexo. Uhum. Por que que eu sou obrigado a viver no meu próprio sexo? Aí não, você pode mudar de sexo. Ah, sim, mas eu posso mudar uma vez e se eu mudar de ideia a semana seguinte? É? Claro, você, eu não estou brincando, isso faz parte da lógica interna da coisa. E você poder mudar de sexo toda semana é uma reivindicação justa, né? E que o Estado não pode negar. Por que que o Estado vai financiar só uma mudança de sexo para você? E por que que só pode ter um sexo ao mesmo tempo? Por que não os dois? Isso aqui que o senhor fala, né? Nós temos a saúde como um direito, então a doença é uma violação do seu direito. Uma violação do seu direito, claro. Se você ficou doente, é porque alguém te sacaneou. É um injustiçado cósmico. É um injustiçado cósmico. É a justiça dela, a justiça cósmica. O Thomas Sopra, em busca da justiça cósmica. Quer dizer, é aí que você vê que é o fundo do nosso que está presente, porque é a revolta contra a estrutura da realidade. E nesse sentido, o Wagner acertou na mosca. Só que isso vai ficando nítido aos poucos. No começo, você acha que essas ideias são viáveis, são possíveis, você pode até ser contra, mas você aceita discuti-las. Mas a partir da hora que você aceitou discutir a primeira, não devia aceitar. O primeiro que chegou com isso, você devia encher de tapa. É cala a boca, burro. O nível das reivindicações ele vai subindo, subindo, subindo, subindo. Nós queremos cada vez mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. E ainda acusa os outros de consumista. Já pessoas veem que quer que o Estado pague a operação de mudança de sexo dele e ele chama os outros de consumista. E à medida que o tempo passa, com os canais que você tem para investigar a verdade sobre isso e dizê-la, vão se consumindo, sumindo, sumindo, sumindo. Você tem que se preparar para viver no hospício mesmo. Agora, no hospício, metade da humanidade vai estar sempre livre disso. E muita gente vai saber, não, isso é tudo loucura, mas nós temos que fazer de conta que somos loucos, porque senão eles nos matam. E já está um pouco assim, né? Então, eu acho que essa coisa, todo esse conceito, vamos dizer, da ideologia de massa, então, tudo isso está superado. Não há mais ideologia de massa, você tem atitudes psicológicas de massa que se espalham do dia para a noite. Aquilo aparece na televisão, no dia seguinte, todo mundo começa a copiar aquilo, sem ter pensado um único minuto. Continua sendo possível equacionar o problema todo? Sempre é possível, sempre é possível. Mas em termos de modelos de ordem concorrentes, continua válida para as suas análises geopolíticas em que você aponta? Então temos quatro modelos de ordem hoje, alguns são pura desordem, mas que se apresentam como modelos de ordem e fazer certas distinções a partir daí? Claro, eu acho que o Islã é um modelo de ordem. Né? E eu acho que ele vai sair ganhando nessa brincadeira, porque o outro lado vai se dissolver. Se chega de um lado um monte de gay, punk, cabelo pintado de verde, né, com um piercing no meio do cérebro, do outro lado um monte de ayatollahs, os ayatollahs vão ganhar a parada, não tem menor dúvida. Corta a cabeça todo mundo, manda todo mundo para casa, né? quem sobrar do ano para cá fica quieto, agora você vai rezar 5 vezes por dia, voltar para a Meca. É claro que isso é a única saída possível. Quer dizer, se dentro do meio ocidental, dentro da gente, não parar com esse negócio, todos os muçulmanos vão parar. Se dentro de onde? Se dentro do mundo ocidental a gente não conseguir parar com isso, não se incomode, porque não é a bagunça que vai ganhar. Que vai ganhar é o Islã. Quer dizer, prepara, você vai ver no hospício, vai ver dentro do Islã. Pode aprender árabe e começar. É a única saída possível. Professor, esse tipo de ataque psicológico já houve alguma vez na história? Eu não consegui achar nada parecido com isso. Assim, só regionalmente. Epidemias ocorrem em certo lugar. A França, no tempo da Revolução, era uma atmosfera psicótica. Mas era só um país, mas hoje nós estamos vivendo uma loucura global. Porque isso que o senhor descreveu, eu conheci vários exemplares. Eu trabalhava com um que tinha a tatuagem do Che Guevara, não sabia nada de direito de comunismo, mas ele tinha a tatuagem do Che Guevara aqui no braço. Aí eu fui conversar com ele um dia, qual é a sua aí nesse sentido de Che Guevara? Eu falei, não é que eu sou ligado em política, mas a gente tem que se rebelar. Mas é exatamente o que o senhor falou. Rebelar contra o quê? Ele não sabe o que está fazendo, mas... quer se revelar, isso tem vários lugares. Assim, mas na multidões e multidões assim, quer dizer, para o Islã entrar e mandar em todo mundo, ela, primeiro grito com o muçulmano dentro, todo mundo vai na cabeça. Mas é mesmo. Quer dizer, do lado cristão, eu não aceito nada, nada, nada, nada. Ah, não, você não deixa a gente trepar, você não deixa. Gente, o muçulmano não deixa nada. Eu aceito. Porque a única coisa que falta para esses sujeitos é alguém falar para eles com autoridade. Mas ninguém quer falar. E a própria igreja se desautoriza. Se a igreja abdicou da sua função de autoridade, tá bom, então pode chamar os ayatolás. Porque... não tinha. O Brasil não tem aquele padre que dava. Né, ele rezava a missa. Quatro travestis, na Bahia, vestido de Bahia. E, né? Aquilo lá vai se disseminar no mundo. E o Vaticano não vai fazer nada. Entendeu? O último princípio de ordem que sobrou foi o Islã. Goste ou não goste, parece que é isso que vai acontecer. A tal da nova ordem mundial não vai. Olha, deixa implantada, ela não dura 3 anos. E aí o pessoal comunista diz, bom, mas eles também não acreditam mais em comunismo, eles acreditam nessas coisas. A sociedade socialista, eu sei que eles acreditam, eles não acreditam, não, eles estão gostando da militância em si mesmo. Mas os muçulmanos, eles têm uma ideia, eles têm um modelo de sociedade, o modelo de sociedade já funciona em um terço do mundo. Né? Ele provou que ele pode durar, né? E pensando bem, são só eles que estão querendo o poder, os outros não estão querendo mais. Então, você acha que o Jorge Soros quer o poder? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma porcaria que ele já está fazendo, ele vai fazer mais confusão. Então o que ele quer não é o poder, é a confusão mesmo. Já com o Gore, que é o poder. Essa turma do Códex Alimentarius quer numerar todas as galinhas e os ovos do mundo. Você acha que isso é um modelo de ordem? Não, isso é uma loucura completa, completa. Isso nunca vai funcionar, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Então não é bem um modelo de ordem, foi uma expressão talvez infeliz, né? Tem esquemas de poder concorrente, só que um deles é autoanulatório, né? e o outro, o comunista, bom, o comunista já está submetido aos islâmicos, porque são os islâmicos que botam dinheiro lá. Então, acabou. No fundo, só tem dois. Você tem a Nova Ordem Mundial e você tem os islâmicos. E os islâmicos vão ganhar, eu pensei. Quer dizer, a ideia da administração planetária centralizada. Quando a gente pensa isso, professor, por que a gente pode discutir uma coisa? Por que a gente tem que bater no sujeito? Você quer fazer? Pode fazer. Você não vai fazer nada, você vai fazer mais bagunça. Você viu ali as contas da União Europeia? Quer dizer, quanto custa a União Europeia? Quer dizer, ela é uma verdadeira máquina de desentortar banana, um negócio caríssimo, complexo, que não serve para nada, que só atrapalha. Agora, se fizer isso em escala mundial, aí que vai ser uma beleza, todo mundo vai ter que trabalhar só para sustentar os burocratas lá, que vão gastar dinheiro a rodo inventando meios de atrapalhar a gente. Eles tiram do nosso dinheiro e não deixam a gente ganhar dinheiro. Quer dizer, o muçulmano olha e ri. Ele diz, esses caras a gente não precisa nem bater, a gente fica só sentado aqui esperando e se acabarem com ele mesmo. Que é exatamente o que está acontecendo. Os muçulmanos fizeram alguma violência, eles ocuparam a França, nada, eles vão entrando devagarzinho, enquanto os caras estão se liquidando assim mesmo. Então, nessa altura, o Islã parece até como um alívio, uma questão de caridade. E dentro do mundo islâmico dá para você viver, agora dentro disso aí não dá para viver. Alguém estava comentando comigo outro dia que daqui a uma geração, sei lá, em 2014, praticamente não vai ter mais francês na França. É o que os muçulmanos fizeram para lá. Eles não fizeram nada. Simplesmente entraram e sentaram e ficaram ali. Eles entraram. Simples, né? Sempre espera. Sempre espera e faz filho. Porque eles, no negócio de guerra, eles não têm muito talento. Né? Mas fazer filho, eles sabem fazer. É a única maneira de vencer o Islã é pela violência, porque eles são ruins de guerra. São ruins? É? Eles não mandam bem na guerra? Nada. Eles sempre se dão mal. Um soldado do lado contra 100 muçulmanos. É que nem no a Guarda Republicana, sabe? Você chegava um marido lá, né? 200 caras de Guarda Republicana, tudo, agora me lembro. Mas isso aí eles são ruins, né? Mas para fazer filho, para comer verbas do Estado, eles são ótimos. E se explodir? Se explodir, é. Bom, de fato, se eles fossem bom de luta, eles não precisavam levar homem bomba, né? Claro. Pois é, precisamos. Mas eles estão obtendo a vitória passiva, né? Na verdade, eles não estão vencendo, o outro é que está se derrotando. Mostra grande capacidade dos cientistas políticos, né? Lá da França, de não terem previsto essas coisas, etc. Olha, existe um livro chamado Défense de l'Occident, publicado em 1926, aqui em Massis. É um livro que todo mundo falou mal. Está tudo previsto. Está tudo ali, 1926. Qual o nome? Défense de l'Occident. O autor Henri Massis, M-A-S-S-I-S. Em 1926, quer dizer, olha, o Oriente vai tomar toda essa porcaria aqui, acabar com todos vocês. Vocês vão todos se criticar assim mesmo, porque não, não vai sobrar nada e o Oriente vem e toma. Mas é exatamente o que está acontecendo. Porque, quer dizer, a ideia da civilização leiga é uma contradição de termos. O laicismo não é um modelo de ordem, ele é a supressão de um elemento. Então, a civilização leiga é apenas um mandato tampão entre duas civilizações religiosas. E, quer dizer, é um intermédio, né? Constituído apenas de loucura, de ilusão, de autodestruição. A maçonaria não segura o Islã? É? A maçonaria? Está tudo vendido. Já é. A maçonaria também, o que a maçonaria faz? Tá vendo? A maçonaria faz 200 anos. Aqui também só tenta só a destruição. Eu eles acham que eles têm conhecimento esotérico e não têm. E só quem podia levantar isso é a Igreja Católica. A hora que ela pediu demissão, ela acabou. Porque não tinha razão, ela tem três santos, tem o caos, que ela estava sendo a Igreja Católica, e tem o Islã. Mas quem não falou o comunismo? O comunismo é um elemento do caos. O comunismo é a nova ordem mundial, só é apenas um elemento do caos. É uma coisa inteiramente arbitrária, sem sentido, sem fundamento. Esse liberalismo ateu, o liberalismo ateu que quer é a maçonaria, no das contas. Ele também não faz o menor sentido, se não é capaz de administrar o posto de gasolina. Então só existem essas três forças. Quando os caras perceberem que vão cair na boca do Islã, não, vão querer voltar para a Igreja Católica, agora não tem mais. Porque parece assim que o futuro é altamente previsível. São duas alternativas, o caos ou o Islã. Metade está ajudando a fazer caos e outra metade está pedindo socorro. Vocês são idiotas, meu Deus do céu. Os judeus que tudo botaram Barack Obama, para vocês estão querendo. Olha, eu desisti, ajudar a Deus não dá, que nem ajudar a Igreja Católica. Porque você quer ajudar, você comprava. A Igreja Evangélica custa barato. O Brasil, o PT, comprou todas. Elas são fracas, nesse sentido. São boas, vamos dizer, para expandir, crescer, modernizar. Não tem cabeça. É uma coisa que não tem base histórica. É uma arbitrariedade que é superficial. Quer dizer, só a Igreja Católica podia tirar o cara desse buraco. É a Igreja Ortodoxa, já foi tudo comprado. Posição platônica é exatamente essa posição de quem quer. Não, a situação do Platão comparado à nossa é paradisíaca, porque é uma desordem local. Quer dizer, você já tinha toda uma classe pública onde era possível conversar com as coisas. Hoje em dia você não tem mais. Você imagina eu, se eu entrar na, sei lá, no Hudson Institute e falar essas coisas, eles vão me bater. Ela diz, ó, vocês são um elemento de desordem, vocês estão favorecendo o Islã. Não vão ouvir nada, eles vão ficar com medo, porque eles sabem que é verdade. Eles não querem que falem. Quer fazer né, psicologia deles, eu sento com o meu irmão. Vocês estão com tanto medo que tem que fingir que está calmo. Você não tem uma classe, canais institucionais. Você não tem grupos sociais nos quais você possa confiar. Você tem milhões de indivíduos soltos. Porque não tem expressão. Não tem expressão coletiva. Mesmo ele ser, mesmo que fosse a maioria. Eu acredito que aqui nos Estados Unidos tem pelo menos 30% da população que está entendendo tudo. Às vezes não consegue explicar, não consegue dizer, mas estão entendendo. É muita gente. Mas se você tenta organizar, de bom tempo, então começa assim, para organizar precisa de dinheiro. Quer dizer, começou mal. Porque aonde nós vamos arrumar o dinheiro? Bom, tem um freio que dá o dinheiro, mas diz, você tem que fazer assim, assim, assim, assim. Você vai seguir a receita daquele cara, você vai dar com o puro na água de novo. Porque os caras só financiam o fracasso. O sucesso ficou proibido. Então, bom, você tem que fazer, bom, em primeiro lugar, tem que não pedir dinheiro para ninguém, você tem que fazer seu próprio dinheiro. Você tem que criar meios. Isso não é difícil, né? Você veja aí, eu peço o pessoal do WorldNetD, né? O WorldNetD tem mais leitores e ganha mais dinheiro do que o New York Times. Se você quer fazer isso, olha, o que precisa, por exemplo, eu uso a vida, se você não usa a vida, deixar em pau, você consegue tudo. Porque nós, vamos dizer, nós estamos cercados de figas de papel. Então são figas de papel, mas são bilhões de figas de papel. É difícil não ficar com medo. Mas o medo é totalmente imaginário, porque não vai acontecer nada, eles não vão fazer nada. E todos eles são destrutivos. É só olhar assim, eles são. Toda essa loucura serve para criar inibição mental. Né? Nisso os caras são enormemente bons. Eles fazem de conta que vão te destruir, você fica morrendo de medo. Só que daí você vai, burro, eles somem. Quer dizer, até realmente, ele da misericórdia divina, Deus não ia te entregar assim no mundo. Todos os tigres ao mesmo tempo, entregou na mão do tigre, mas só tigre de papel. Barack Obama não teve papel. Foi o cara mais facilmente destrutível que já existiu no universo. Ninguém destrói o que tem medo. Tem uma, o Senado, a Câmara de Deputados, está todo mundo morrendo de medo do Barack Obama. O primeiro que chegar lá e dizer a verdade era ser delicado. Basta um, mas não tem cabeça, um, não tem, todo mundo tem medo. O que aconteceria se um senador fizesse um discurso no Senado? Esse cara é um farsante, ele não aprendeu a coisa nenhuma. Ele não tem documento, ele falsificou o documento. O que vai acontecer para ele? Não vai acontecer nada. Vão matá-lo? Não, não pode matá-lo, porque daí confirma que muita gente vai recuperar a sanidade aí. Mas outros vão ficar mais loucos ainda, porque vão reinventar um negócio mais falso ainda. Ah, essa não deu certo, vamos inventar outra pior. O Largo Banco foi inventado essa coisa. Medíntes, né? Agora vamos fazer aqui o truque mais besta do mundo. Coisa mais óbvia e todo mundo vai cair. E cair. E ninguém gosta de admitir que é tão trouxa assim. O país inteiro, ele nos fez a todos de trouxa. Reconhecer isso é difícil, é humilhante. Porém, não reconhecer é suicídio. Agora, você imagina, esse pessoal dos discípulos do Eric Bergen, eles não estão sabendo disso, essa questão. Eles discutem como o pessoal do protesto não estão equipados para isso. Porque a classe acadêmica é uma classe medrosa, eles gostam de ter uma vida amansa. Segundo eu tenho impressão de segurança, está caindo de volta, eles criam uma segurança mental. Não tem impressão de delírio, né? Então, por isso mesmo, não estão capacitados para ver o tamanho do problema. Então, todo mundo está argumentando a base do Senta Curião e Manso. O que mostra o quê? Não que esses métodos deles estivessem errados, mas que isso não podia ter parado, isso tinha que ter se aprofundado e adaptado para as novas situações que apareceram depois. Você não vê essa turma discutindo questão do governo mundial, questão dessa falsa religião da ONU, você não vê esses caras discutindo isso. Eles querem continuar discutindo como se tudo tivesse ainda nos anos 50. Né? Então você não quer ver a situação porque ela ficou feia demais, então é seguro que ela vai ficar mais feia ainda. E não é que a Nevada não aprendeu as lições do passado, está condenada a repetir, mas não é a lição do passado, você não está vendo o que está acontecendo agora, no presente. Gertrude Walsh lá, ele falava, ele explicava até mesmo, de certa forma, o surgimento do Hegel, né, o Charles, na área, então, a partir do problemão que foram o surgimento das ideologias totalitárias, e ele falava que, bom, hoje era normal que o campo estivesse dominado por John Rawls da vida, porque afinal nós estamos vendo um período de instabilidade institucional, etc, etc, etc. O cara falando isso, acabou com o Barack Obama, acabou com as instituições, não tem mais instituição. Em um dia, o cara pegou a posição, ele veio, jogou na privada e puxou a descarga. Se confiar em estabilidade institucional é a coisa mais louca que existe. As instituições são estáveis enquanto tem grupos que as defendem e preservam, certo? Não, assim não tem. Você imaginar que as instituições continuam no peso do automatismo, isso não pode acontecer. Se você esquecer o princípio da ação humana, dizer, tudo que existe foi gente que fez, pô. E não foi desgraça do que o Clinton fez em 8 anos. Agora acontece o seguinte, essas desgraças sempre não são noticiadas. É que nem no Brasil, a coisa sai no site da presidência. Né? Aqui o decreto, assim, não, simplesmente não é noticiado. Ou então é noticiado tão pequenininho que sobe. Né? Isso que eu estou falando dos vestidos da Michelle Obama, né? O cachorrinho que comprou. Depois ele fez o negócio da Força Civil de Segurança Pública, que já pôs 8 bilhões de dólares lá. Ninguém fala. Como você vai fazer? Tem uma imensa força de segurança pública contra quem? Essa é a pergunta. Eles vão perseguir quem? É um negócio do hate crimes. Tá, aí passa na comissão lá da. O presidente já passou. Agora, se você vence isso, eles inventam outra coisa, outra coisa, outra coisa. Porque não adianta você lutar contra as propostas, você tem que lutar contra as pessoas. Ah, vencemos a proposta, não passou. Mas eles têm outras 500 na gaveta, eles não param. Só se desativar estas pessoas, aí sim. Você pode respirar um tempo até aparecer outros mais malucos, mas. Esse propósito, vencemos aqui o acordo, tá? Eles inventam uma coisa pior que acordo, ou inventam outro jeito de fazer acordo, que encaixa nessa lei. Porque todo mundo está querendo estar na luta das ideias, mas não é a luta de ideias, é a luta de poder, é a luta contra pessoas. Eu sei que o que eu estou dizendo é horrível, mas punir o crime, mas não o criminoso, você manda o crime para a cadeia, o cara continua o criminoso, continua na rua. Eu estou ensinando estatística, entendeu? Nós estamos lidando com gente. É o negócio do William que dá azar. Que dá azar não é gato preto, está passando mais esse gato, que dá azar é gente. E quem faz o mal também não é nem o diabo, é gente. Se o diabo não conseguir ninguém a fazer, convencer ninguém a fazer o mal, não vai haver mal. Se não há um agente humano, nada acontece. Isso também parece uma coisa tão óbvia, né? Mas se eu vou dizer isso para esse pessoal do Erwin fora, para as pessoas tão intelectuais, eu vou dizer, não, você é muito prega, você não tem sutileza. Ué, nós estamos falando mesmo. Ele mesmo deu esse exemplo de jamais sujar as mãos, aquela polêmica dele com Thomas Mann, etc. Parece que é difícil, se você sempre insiste, uma coisa é combater ideia, outra coisa é denunciar crimes, isso nunca chegou ao próprio dele. Não, ele chegou, mas ele denunciava o crime, não o criminoso. Ele está na mão das ideias, da cultura. Agora, para que você vai ter que ficar anos discutindo uma ideia? Não, eu sei, você não está entendendo. É para que eu tenha alguma ilusão a meu respeito. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eles legitimam esse tipo de atitude? Claro, eles fazem isso. Exato, porque eles fazem artificialmente. Eles falam. Fazer artificialmente, artificialmente. Né, colar rótulos, essa coisa toda, isso aí não funciona. Agora, se você pegar o filho, colar o rótulo verdadeiro, ele vem lá, tudo é isso mesmo. É. Eles não estão preparados, porque eles jamais confessam seus pecados. O Lula está crente que ele é sem pecado. O que ele vê? O primeiro ele morre. Ele é um homem sem pecado, sem complexo. Não tem complexo. Todo complexo é seu inconsciente. Agora que subiu primeiro para a consciência, não está acabado. Uma pessoa muito fácil de descrever. Mas muito fácil. E tudo isso é baseado na mentira, no auto-engano. Você desfaz o auto-engano, a pessoa cai. Quer dizer, não basta identificar como é que ele quer dizer. A mentira geral ideológica, não, não é isso, você tem que pegar na pessoa. Um por um. Para isso, você precisa estar, quer dizer, você não precisa estar limpo, limpo ninguém está. Você sempre precisa ter medida da sua própria insignificância. Então não ligar para a vida mesmo. Aqui para mim o que vier é lucro já. Perdi tudo, já estou ferrado minha vida. Quer dizer, você precisa de pessoas que estão, vamos dizer, que renunciaram mesmo aos bens deste mundo. Não tem outra vida. Não no sentido religioso, outra coisa, porque tem cara que é, né? Renuncia aos bens deste mundo, mas ele continua sendo uma donzela. Você falar um palavrão para ele, não pode ser assim. Você precisa renunciar até a isso. Até essa vaidade, né? Vaidade religiosa também tem que renunciar. E nós realmente estamos lidando com pessoas que não sabem que tem pecado, que não têm consciência de pecado. Por isso mesmo são fracos. Tudo que eles fazem na vida é para isso, para não ver os seus pecados. Eles lutam desesperadamente 24 horas por dia para camuflar. Não é para os outros não ver, porque os outros não ver é normal, não tem pudor, né? É isso. Ele saiu com a mulher do vizinho, não quer, ninguém sabe. É normal. Mas e se eu mesmo não posso saber, eu saio com a mulher do vizinho, tem que esquecer imediatamente. Eles não querem fazer, é o negócio da vida da maneira joelhinha, eles querem viver sem culpa. Foi exatamente o contrário do que o Cristo falou: ele carrega a tua cruz. Eles não, eu fugi daqui. Então, quer dizer, um cara pode carregar a sua própria cruz, pode conta 10 mil vezes. Mas é só, vamos dizer, é um combate puramente psicológico. Ou você vai curar os caras, mas se não tiver cura, você tem que desativar. Desativar é sobretudo na hora do desencorajar, mas você tem que perder a vontade. Tipo, ele não perdoa. Ah, não vou discutir mais, eu vou trabalhar lá no Rio do Sul. Foi literalmente plantar batata. Plantar o pato. Você já pensou que uma vida vai virar chão e desiste, vai criar periquito? Vai virar chão e desiste, vai criar periquito. Depois a pessoa voltar ao seu verdadeiro tamanho. É bem pequenino. Sim, mas quem é uma tipo a você? Encontrar com a mulher autoritária para que não chegue. Eu não tenho medo desse cara.